E o que vai começar agora? Você nem sabe o que é. Todo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pod Rir. Vai, um, dois, três e... Parabéns pra você, essa data querida. É, tá bom, só um pedaço, tá bom. Pô, eu tô com uma ideia boa de um texto de parabéns, mano, de aniversário. Tá meio bosta ainda. Guarda pra você, guarda. Boa noite, estamos começando mais um programa Pode Rir, programa 26. 27. Ah. É, pra todo mundo que vai tá titane. Assistindo ao vivo, www.podrir.com, tá vendo que hoje é o especial de aniversário. Avisa a galera lá que não tá assistindo ainda, manda no Twitter lá pros teus 5 seguidores. Manda. www.podrir.com. Estamos aqui hoje com a Santa Ceia aqui na mesa. Santa Ceia. Judas então... tá aqui do meu lado. O cara é religioso, mano. O cara é religioso, cara, não fala velho. Assim. Ô, velho. Ô, velho. Não, não vou nem responder, fala, né, cara? Pô, ele já é negro. Né? Foda, foda. Vamos apresentando a galera aqui então, gente. Aqui do meu lado. Risada, guarda pra você, tá? Risada. Aqui do meu lado, Thiago de Souza. Eu, Thiago. Não é o do meu lado, Fernando Cadu. Opa. Fala no microfone, João então. João Valho, lá de Sorocaba. Oi, João Valho, de Sorocaba. Tem que se auto-apresentar. Aqui do meu lado. Quem mesmo? Oswaldo Barros, prazer. Fernando Strombeck. Vitor Hugo, do Santa Comédia. Ah, tá. Não. Vai se achar então que seu grupinho de merda. Você já foi no humor da caneca? Ah, é, não. João, fala, João. Puta, fala que você tá com saudade. Eu nunca fui no humor daí, da caneca. E aí, galera, eu sou o João Cotas, o único Judas, né? Não Judas sei. Judas dos E eu tô aí. Ele é ovelha negra da mesa, eu, né? Eu sou ovelha negra, ovelha negra da família. Eu sou o Afonso Padilha, quinzenal lá no Santa Comédia. 15 quilos. Afonso Padilha, 15 quilos. Isso aí, gente. Então vamos começar. Na verdade, hoje é o especial de aniversário de um ano. Vamos lá. O nome do programa não ia ser Pode Rir, ia ser Parada Mal Feita. Parada Mal Feita. Que ia casar bem melhor, né? Pode Rir. Na verdade, Pode Rir foi porque obrigaram a gente. Obrigaram a gente. Então o Márcio gostou de uma ideia e ficou pra ele. Mais ou menos assim. Ele fala, aí, a gente obedece. Cada um tinha um apelido aqui. Do Afonso era Zé Bonitinho, que não, Zé pegou. Bonitinho não pegou. Não pegou. Pegou porque não sempre pegou. Louva a Deus. Gente... Louva a Deus. O Cotas foi Cotas mesmo, que foi o único apelido que realmente Cotas pra ele. Por causa da cota racial. É, porque ele é preto. Acho que por causa da cota racial. Dá pra ver que tem flash aqui, não sei se deu pra perceber. Ah, tá bom, não vou falar. O primeiro tema que a gente falou, depois que virou, a gente fazia um jeito diferente de podcast. A gente tinha uns quadros fixos. Um jeito chato. Daí a gente descobriu o negócio do tema, que daí deu certo. É, o primeiro tema foi tempos de colégio. O que as pessoas faziam em tempos do colégio? O que eu vi? Ô, Vitor, o que se fazia em tempos de colégio? Ah, brincava de pega-pega, sobe e desce, troca-troca. Essas coisas que todo menino brinca, né? É sério que você brincava? Não, troca sim. Eu... Não, sério, não brincava de esconde-esconde. Eu comia padre. Olha o climão. Ó, a piada intelectual. Cara. Meu pai é padre, vamos parar. A gente comia, mano. Você comeu meu pai, né? Fale sobre o que você fazia. Teoricamente, é minha madrasta. Eu tô sentado aqui. Ô, Thiago, o que você fazia? Ah, eu dormia muito, mano. Dormia na aula. Eu comia formiga, é sério mesmo, porque minha mãe falava que fazia bem pra vista. É. Ô, engraçado, deixa eu contar uma coisa aqui. A professora sempre falava pra mim: ô, João, vai pro quadro negro. Caralho, velho. Depois o quadro ficou verde e ela continuou falando: ô, João, vai pro quadro, negro. Tomar no cu, rapaz. Ó o preconceito com o João aí. Ó o preconceito aí, ó. Tempos de escola, tem alguma coisa aí? Fernando Stone. De passar o anel, essas coisas aí. Ah, passar o anel. Todo mundo passou aqui de ano direto? Conselho de classe. Quem nunca reprovou aqui? Alguém nunca reprovou? Eu nunca reprovei. Eu também não. Eu reprovei na faculdade. Não, eu só reprovei no exame do pezinho. Quem colava? Eu no exame de fezes. Eu colava pra caralho, velho. Colava. Por isso que você é burro, né? Mas não colava dos outros, fazia minha cola, né? Ah! Eu fazia também com farinha e água. Fazia cola de trigo, cola dele. A mãe fazia cola de trigo, galera. Eu cheirava a cola muito no centro. Lembra o álbum de figurinha que tinha? Não era figurinha, que era tinha completar a batedeira, completar o liquidificador, você ganhava o prêmio. Ah, nunca ninguém ganhou porra nenhuma, só ganhava ioiô, aquelas merda lá. Não, é boa tarde! Oh. É, época de escola, época de escola. Vai, outro tema, esse tema é bosta. Sempre foi bosta, não sei porquê. O segundo tema que a gente fez foi desenhos e seriados infantis. Ó, vamos relembrar agora. Caverna do Dragão. Thiago. Dragão. Qual desenho que te marcou? Nenhuma. He-Man. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Vocês que faziam o programa, a comemoração é de vocês. Ele excluiu o... Aí, ó, o que você tá falando? Você gravou um programa com a gente, você tá aqui dando pitada. Mano, eles pensam que eu faço parte da história. Ninguém pensa isso. Quem pensa desenhos isso? Desenho animado é uma coisa que instrui, né? Tem música de desenho animado aqui. Deixa eu... Continua. Ele tá entrando no Google pra ver o desenho do Google. Peraí que tá baixando. Não, continua aí falando sobre desenho animado. Então, o que? Cavalo de Fogo, Cavalo de Fogo. Meu desenho animado preferido era Penélope Charmosa, né? Convidou o Fernando. O Cadu tá ali. Ele tá em outra história. Então a gente tá falando sobre desenhos animados. Alguém lembra de mais algum desenho animado legal aí, gente? Cavalo Eu gostava fogo. De um desenho que é... Vocês não vão lembrar, que é do meu tempo, velho. Os Impossíveis. Homem Mola, Multi-Homem e Homem Fluido. E o que tem de piada nisso? O multi-homem virava em vários homens. Assim. Nossa, esse eu não eu lembro. O cara do meu tempo, esse desenho. Eu tenho um tempo nem existia desenho. Um desenho que ninguém lembra, cara. Eu não sei o nome do desenho, mas é... Ah, então eu nem lembro. Legal, hein? Mas o cara lembra. Tinha a mão biônica e tinha a rainha coroa. Eu lembro. E eu tinha a rainha coroa, o bonequinho. A rainha coroa não era a desse? E esse aqui, quem lembra? No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia. Nossa, agora deu um pouco de sensação. Cara, que tem isso no celular. Eu fiquei com muita vergonha. Isso é o toque do celular dele. Tá ruim o áudio aí, não tem problema. É porque eu comecei a falar. Aqui é um programa visual. É que o João Valho falou. Eu comecei a falar e ficou ruim mesmo. Ah, então não é problema no áudio mesmo, é o João Valho. Vê se melhorou aí. Melhorou aí? Ah, eu tô bem, cara. Eu tava meio febril. Mas agora. Cada um vai imitar alguém. Vai, você então vai. Eu sou o último. Penúltimo. Penúltimo. Eu começo. Cada um imita alguém aqui. Eu vou imitar o. Vai, Afonso. Dá licença que eu tô falando. Eu vou imitar o Rude imitando o Tim Maia. Não é o Tim Maia, é o Rude imitando o Tim Maia. Se o Rude tiver aí, um abraço pro Rude. Como que é a mesma musiquinha? Que ele fala do avião, não tem uma. Porra, velho. Eu tenho um maior medo de andar de avião aí, velho. Eu acho que eles deviam colocar uns caras famosos, tá ligado? Os caras famosos pra gravar, tipo o Tim Maia, né? Vou pedir pra você voltar. Retorno. Olha aí, ó, pra você, hein, Rudy. Você agora. Imita Maria Bethânia. A minha melhor imitação é a Maria Bethânia. Maria Bethânia, como você? Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho. Pronto. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior, do Sandy Júnior. Eu estou gravando uma música. Viadinho. Tudo bem com vocês? Aí já deu, beleza. Enrosca o seu pescoço no meu queixo. Dá um beijo e geme. Obrigado. Eu tenho microfone aqui, pode ir. Sorocabaço. E Patrick. Quem me chamou? Como que é a música? Você cantou? Você para imitar o cara. Já foi bala, já. Agora já queimou. Já quer. Deixa o narizinho aqui. Bom, agora o João vai imitar um cantor muito famoso. Eu não preciso imitar, velho. Aí, já imitou, beleza. Vai, agora o próximo. Vai lá. Ele tá pondo o óculos. Porque homem, menino, macaco é macaco e viado. Agora o Cadu. Eu vou imitar o Greca. Alguém? Eu queria dar parabéns a todos vocês do Poder Rir. Dizer que eu, Rafael Greca, estou muito feliz estando nesta casa maravilhosa. Gostoso. Pra quem não sabe quem é o Rafael Greca, é um político paranaense. Oi, tá certo? Vem pra cá. Oi, Marcos. Tá imitando a Maria Bethânia também. Vai me imitar. Tá imitando o Rogério Morgado, cara. Lá vem ela, Maria Gabriela, Barbarella. No programa de hoje eu converso com todos esses ícones do humor, incluindo Robson Nunes, Zé Bonitinho, Nariz de Ouro, Fernando Stromberg, caguei, Oswaldo Barros, João Valho, Greca e o Silvio da Paraíba. Muito obrigado, vamos lá, continua então. O programa, que o programa é seu, Márcio Silva. Lá vem ela, Marinha Camila Gabriela, Barbarela. Não, peraí, deixa eu imitar também, porra. Ah, é? Eu esqueci da cota. Cota, agora o momento da cota. Cota. Pô, que preconceito, caralho. Eu vou imitar um pastor aí, vou imitar um pastor, pode ser? Imito, pastor. Então, beleza. Um pastor e alemão ainda. Um alemão. O cara queimou a piada. Desculpa. Posso? Pô? Estamos aqui mais um dia, irmão. Eu quero pedir a permissão pra entrar dentro da sua casa. Estou aqui, eu e o pastor Vitor e o bispo Afonso Padilha. Aleluia, irmão. Entrar mais uma vez na sua casa e pedir uma oferta aí pra você. Eu preciso de 100 mil pessoas com 500 reais. Com 500 reais cada uma. 100 mil pessoas, uma oferta simbólica. Coloca um copo de café em cima do rádio. Isso aí. Pega um pote de café pro João. Pega da xícara do João. Cafezinho. Vai tomar um café preto. Não tem com leite, não. Vamos dar, vamos cafezinho, dar galera. Vamos seguir a planilha. A planilha. Pauta. A pauta aí. Vamos lá. O tema seguinte foi mitos e fatos engraçados. Ó, fatos engraçados. Opa, então, que cada mico que alguém conta. E fatos engraçados. Mico. Ah, mico, você quer mito. Mico. Você quer, eu não mito. Nossa. Algum fato engraçado? Fala um aí, mano. Mico. Cada vez você broxou. Eu não pago mico, cara. Não tenho mico. Sou um cara. Vai tomar no cu, passa o microfone. Aconteceu comigo um esses dias. Que eu fui comprar figurinha da Copa. Só esse aí já é o primeiro. Daí eu parei na banca e comprei a figurinha e tal. Grafite? Daí eu saí. Não tenho grafite. Daí eu saí, apertei o alarme do carro, abri. No que eu entrei, coloquei o pé assim, o cara, opa. Esse é meu. Eu tava entrando no carro errado, o meu carro tava do lado e foi engraçado. Pô, mas quantas pessoas têm Fiat? Mas era a mesma cor, cara, era a mesma cor. Hoje em dia, né? Lá tem um monte, mano. Você colocou alarme no Fiat 147, mano. Dinheiro mal investido da porra. Vale mais que a lancheira dele. Alguém mais lembra de algum mico aí? Quanto da mulher? Da... Ah, você sabe o mico dele aí. Mas agora já estraguei a piada, né, meu? Teve uma vez que eu cheguei amiga da minha mãe. Nossa, não é, sua voz parece daquele cantor. Eu falei, ah, beleza, enfim, elogio pra minha voz, né? Que cantor? Aquele que tem um girassol aqui, daí que começou esse negócio do Falcão, é isso. Mas daí eu fiz um Falcão antes. Tá, agora tira a batata da boca e fala. Agora fala direito, para de me zoar. Teve também o dia que eu tava na balada. Daí eu cheguei assim, e aí, gatinha? Au, au. Nossa, eu não sabia que pato latia? Você tomou gás hélio? Se eu tivesse uma voz dessa, eu falava em braille. Coitada da menina que você foi conversar com ela. Fernando Stromback, agora, tirando teu nome, que já é um mico, né? Você tá com problema? Ah, né? Não, zoaram meu nome. Zoaram meu nome, Stromback é. Olha, teve uma. Deixa eu pensar. Teve tantas. Teve, por exemplo, uma vez que eu quebrei o braço. Aqui não é o Jô Soares, então agiliza aí. É, pode dar. Uma vez eu quebrei. Dois blocos, não. Pô, sem resenha. Eu quebrei o braço. Eu tava de braço quebrado. Eu não entendi o que ele falou. Opa. Aí o rapaz chegou pra mim, mano, fiquei sabendo que você sofreu um acidente. Eu falei, sofri. Fiquei sabendo que você tava numa descida e estourou o breque da bicicleta. Tá, não. Nossa, Stromback. Entenderam, galera? Tá. Beleza, foi sacada, legal. Agora conta o mito. Próximo. Agora conta como você quebrou o braço. Ah, eu tenho o mico, lembrei. Conta o mico, seu mico foi bosta, conta o teu. Eu namorava uma menina e eu... Meu, o mico era dela, velho. Namorava você. Ô, mano, o cara tá tirando com uma voz dessa, você deixa? Oh, a dele é linda, né? Menina, eu liguei e eu falei, vou cantar uma música no telefone pra ela. E ela atendeu, falou, alô? E eu cantei a música pra ela. Daí depois cantei a música inteira. A mãe dela falou assim, eu já chamo aquela. Era a mãe dela. E a filha da puta escutou a música inteira, cara. Mas comeu a mãe dela? Tá, Kelly, beleza, você não comeu, mas a mãe dela você comeu. Rolou incesto e tal. Não, isso é outro mico, depois eu vou contar depois. Afonso, mico. Eu já contei meus micos já. Não, mas quando é novo, tem muito. Não, vou contar um mico, vou contar um mico. Não, não vou contar, fala o cara vai no banheiro, eu tenho mico também. Mas o Márcio tem um que é do caralho, Márcio. Eu tenho? Você tem? Eu tenho. Ele tem, mico do caralho. Fala, pera. Era do Palmital, que não tinha papai higiênico. Ai, ó. Conta aí. Conta. Não, é um outro mico que aconteceu. Não, mas não precisa imitar o Greco pra contar. Não. Não, eu tava trabalhando no Fera lá, e daí a gente desfila na cidade no primeiro dia do evento. Aí eu passeando lá, eu vi uma criança com a mãe. E a coisa mais linda, a criancinha, eu cheguei e falei, que linda tua menina. Aí foi Gabriel o nome dele. Que bonito, foda. Isso, né? Mas era muito parecido, tipo, podia, cabelo desse tamanho aqui, loirinho, né, na verdade. Seios. Isso foi lá em Paranaguá. Não tenho, meu, esses dias, no meu, no carnaval, eu tava em Piçarras e tinha aqueles barco pirata. E eu metido, nunca fui nesse barco, porra, de barco pirata, não sei nem nadar, mas fui lá, né? Aí, no, tipo, tava três, do barco, deu, tava dentro do barco, 5 minutos depois comecei a enjoar. Ele deu uma volta numa ilha, na hora que parou, naquele negócio assim, não deu outro. Eu olhei pra um lado, a Mari tava lá embaixo na água, ela olhou pra cima, ela já me conhece, ele vai vomitar. Não deu outro, mas tipo, sabe que eu não fiz força, isso veio natural. Aí foi naquela galera. Você contou um mico que a gente tá embaixo, pedindo pra você contar? Acertou uma galera embaixo. Puta, foi uma bosta, velho. Ele contou um mico que a gente tá pedindo pra ele contar? Mico do Quilanche. A gente sabe de outros micos aqui. Ah, o mico do Quilanche, gente. Isso eu contei esses dias, mas eu vou contar de novo. Puta, do Quilanche é muito foda, velho. É gostoso. Esse é um mico. Eu conheço o Quilanche, é muito bom. Depois eu também não fui mais, porque eu já fui com ele, né? Aí é uma grande rede. Esses dias eu fui comprar um lanche ali no nome da lanchonete, é Quilanche. E chegando lá, beleza. Aí eu vi que a menina do caixa me olhou, foi lá pra trás conversar com outra menina. Eu falei, porra, tô arrasando, né? Detonando. Aí beleza, peguei o lanche e tudo mais. A menina até se atrapalhou na hora de me dar o lanche. Eu falei, caralho, velho, vou ter que voltar aqui, né? Tá ouvindo, Mari? Aí, beleza. Aí Mari, eu fica vendo bem o que ele vai fazer nas lanchonetes ali, ó. Aí beleza, eu vim pra casa, daí cheguei em casa e fui buscar a minha esposa ali no ponto de ônibus. E eu tava com uma bermuda que tinha um velcro atrás. E eu fui buscar ela. Na hora que eu voltei, sabe que você sente uma coisa te seguindo? Quando eu olho pra trás, uma meia pendurada de ponta, parece um rabo. Esse é o melhor mico. Caralho, o pessoal o tempo todo rindo na minha cara, ninguém falou nada. Com a meia no rabo, olha o mico, hein? Não tava. Tem um mico, um dia eu caí de bicicleta, tá ligado? Onde veio essa meia? Eu sentei em algum lugar aqui em casa que deve ter grudado. Eu fui sair com a meia. Ele é precavido se derem um pé na bunda pro. Pelo menos vai pé agasalhado. Eu tenho um mico. Ele tá zoando, ele tá imitando a Maria Gabriela toda hora, você já viu isso, né? Ele não para, mano. Falei pra ele, para de me imitar, tá foda. Você não para um segundo. Vai, o Afonso tem um mico. Não, eu não tenho, mas não quero mais cantar. Tem um mico, um dia eu tava andando de bicicleta, eu caí. Foi muito engraçado. Que legal. Conta um aí, agora falta o João contar um. Eu tenho um mico, eu tava de balança uma vez, aí caí da balança. Foi muito engraçado. Um mico, todo mundo viu. Falei que ele era o tiririca do negócio? Ele, pô. O menino. Você não tem nunca aconteceu nada de errado com você. Ele é o mico. Tirando a vez que você foi pego roubando bolacha. Ah, é verdade, mas não, não conta isso não, velho. Quem roubava coisa no mercado? Ah, mas já dá certo, pode contar. Quem roubava coisa no mercado? Eu só roubo copo embalado, só. Roubava. Roubava sorvete. Ele pediu uísque, o cara dava de copo de plástico. Ele, não, quero de vidro, mano. Tô pagando essa porra. Roubar em coisa no mercado não foi comigo, mas foi no seminário, quando eu morava no seminário. Mas tudo aconteceu, né? Que padre desvirtuado é esse, mano? Então, os dois meninos, eles moravam lá no seminário interno? Os meninos? Os meninos. Morava 75 piazada de bosta lá. Num quarto. Era dormitório. É verdade. Tá, beleza. Dá seguimento. Não, mas olha o mico. Faz a. Ah, não, mico, chegou no mico ainda. O seminário os caras roubaram, sei lá, sabonete, lanche, qualquer coisa do mercado. E aí foram pegos pela câmera. Então eles são left maníacos, né? Left maníacos, né? Os caras que rola. São leftomaníacos. Eu conheço doença, né, Thiago? Você tem entendimento de medicina? Eu tenho Google em casa, né? E aí os caras foram pegos, e aí o que eles tinham que fazer? Tiraram toda a roupa, ficaram só de cueca. Ah, com padre, a mão pra normal, cima. Não, dentro do mercado, desfilando em todas as gôndolas do mercado. Nossa, dizendo: bico, cara. Eu sou ladrão. Sério, lá em Prontópolis. Se fosse o Greca que estivesse contando isso, conta com o Greca. Quem é o Greca? Vai. Povo de Curitiba e do Poder Rir. Quem que é o Greca? Quem que sabe que é o Greca? Erga a mão aí. Ninguém sabe. É que beleza, tem gente do Brasil, do mundo inteiro assistindo. Explica, então. Quem é o Greca? O Greca é um político aqui do Paraná e é todo. Au. E aí, ele fala. Conta se você já roubou alguma coisa. Eu já roubei, roubava o sorvete no mercado. Eu enfiava a mão dentro do negócio, daí enfiava dentro da jaqueta aqui e fechava o clutchkin e saía. Não podia demorar, senão derretia. Nossa, missão impossível. Era profissional. Mas eu era criança, cara. Tinha o quê? 19? Cara, tinha impressora de nota. Você rouba banco, né? Mas eu era criança, eu tinha 19, 20 anos, né? Teve uma vez que a gente foi na viagem de formatura. Ele ouviu que eu vi. Ah, deixa, eles estão fazendo um programa deles ali. Então, pode falar. Teve uma vez, é porque você fala olhando pra ele e pra nós. A gente gastou uma. A gente ia fazer uma festa no quarto, né? Mas tinha mulheres também, né? Tinha mulheres. Mas tava no outro quarto. Elas estavam do outro lado. E daí a gente gastou uma grana lá com bebida e a mulher liberou um saco de gelo de brinde, né? Da padaria. E o freezer ficava fora. Daí o João foi lá. Ô, João, você tava no meio? Ele abriu o freezer. Ele achou que. Daí eu encostei do lado, só que eu saí e a mulher encostou do lado, a dona da padaria. E ele já tinha falado pra mim. Viu, a mulher falou que a gente pode pegar um saco de gelo, mas ela não tá nem vendo, vamos pegar dois. Daí a mulher encostou do lado, ele pegou assim. Toma o saco, vai. Aí olhou pra cara dela assim. Ah. Já pegou. Roubar gelo, gente. Roubando gelo, mano. Não, eu nunca roubei. Você nunca mentiu também? Nunca menti, nunca roubei. Gente, o que a gente tava falando? Sabe o que a gente tava falando? Mais um dos temas que a gente falou. Mais um dos temas. Sexo. Ah, nem vamos falar pro João contar alguma coisa que ele roubou, senão vai um programa inteiro. Ninguém entende muito aqui, não. É só uma tarde. Ninguém entende de sexo, tudo humorista, não vai rolar. Sexo é vida, o Boston Medical. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos falar das experiências sexuais. Tenho medo dele, cara. Cada um vai contar a sua primeira vez. Conta a tua primeira vez aí, Vitor. Primeira vez, tô marcando, vai ser semana que vem, vai ser legal. Ó, minha primeira vez. Minha primeira vez foi com minha avó. Lembra da Ana que ela foi pagando? Fala você, João. Ó, minha primeira vez foi na escola, cara. Na verdade, tudo começou com uma zoação. Os caras colaram um bilhete nas minhas costas. Me chute. Eu troquei o T pelo P e coloquei na frente. Me chupe. Daí foi tesão pra caralho, né? As meninas chegaram e essa foi minha primeira vez. Ah, foi boa. Sério, velho. Perspicaz. Pauzudo não é diferente, né, velho? Negão é diferente. Negão é diferente, né? Ele é. Ele tem uma piroca, né? Uma experiência legal da primeira vez, hein? Eu tive uma experiência uma vez, comeu meu cu. Foi só uma vez, né? Eu só vim falar porque. Só pra experimentar. Que é vergonhoso, né, cara? Olha lá, conta aí. O padre. Seminário rola sempre. O que o padre troca vez? Seminário. Com os dois moleques que estavam pelados no mercado. Não, esses só se fuderam, foram expulsos do seminário e tudo, enfim, mas. Se fuderam, né? Não, deixa o cara contar a história dele. Mas tinha contar, esse negócio de pedofilia, esse negócio lá tinha ao contrário, assim, os meninos pegavam os... É, mas ó, onde eles estão hoje? Estão travecos, faziam? Ganhando dinheiro, dando a bunda. E você? Aonde você tá? Tá aqui gravando o programa. De graça. Ele falou que o padre chegou pra ele e falou: ajoelha pra rezar. Cortou o punch. Agora põe a mãozinha na frente. Mandou ver, né? Não, eu tenho. Não, é, não foi a primeira vez, mas uma menina aqui. Lá com a mulher do gelo, lá, né? Conta aquela do gelo, é muito boa do gelo, hein, velho? Conta do que você foi fazer uma festinha lá. Que tinha um monte de mulher com outro quarto. Vocês querem fazer o seu programa? Não, a menina que ela tinha mania de. Ela tinha mania de apertar o mamilo, assim, cara. Achei meio gay isso. Sei lá. Ela pedia pra você apertar ela? Não, ela apertava o meu mamilo. E apertava, apertava. Sabe? E ela achou estranho eu não gostar. Não, eu não gosto que aperte meu mamilo. Você só deixou porque você queria transar. Você gosta que aperte o mamilo? Ah, você não tem mamilo, que você não. Mas eu nem apertei forte, cara. Eu nem apertei forte, não. Doeu. João, o que você não gosta que, quando você tá transando, o que você não gosta que a mulher faça? Que aperte os meus mamilos. Por quê? Por quê? Ah, sai leite, né, cara? Sai leite, velho. Você, o que você não gosta quando você tá transando? Eu não gosto que aquela mãe fica gritando demais, assim. ela, tipo, né? Não precisa gritar tanto assim. É, e soa falso, né? Com pintinho nesse tamanho, foda, né? Quando, é, o foda quando a menina... o foda quando a menina quer elogiar. A menina quer elogiar, assim, fala assim, nossa... É grande. Mas você tem noção que não é, né? Daí você fala, não, nenhuma fala que é grande. É, toda sala vai assim, ah, não é pequena, é de um tamanho bom. Não, tá normal. Você não, falou não que era pequeno. Ah, nem é tão pequena assim, pequeno é o meu. É normal, né? Qual o tamanho do seu pinto, por favor? Ô, louco! Porque ele quer saber o tamanho do seu pinto. Não, não, fala aí, tchau. Fala, tipo, ó, tipo, ó. Não, eu gosto, eu mas gosto em mentira, todo lugar que eu vou, eu pergunto, entendeu? É Maria Gabriela que saber. É. É. É, ah, quero saber. É, ah, ah, perguntei porque é normal, eu quero saber. Ô, tira o dedo do cu dele. Não, então eu pergunto: qual o tamanho do seu pinto? O tamanho do meu nariz. O não fala, mano. Negão, ele vai te amar. Não, velho. Olha o Cotas, põe pinto na mesa. O negócio é mito, cara. Que negão tem pinto grande é mito, velho. O meu é 12,5. Que bom. O teu não tá escrito buco. Mole, mole. Você não fez a tatuagem, falou? Buco, mole, buco. Véio. Não fez escrever o buco? Não, ele escreveu o nome da família inteira no pau. O fica lembranças de Pernambuco, é ele. Nossa, que piadinha bosta, nossa, velho. Essa é do Costinha, pior. O Peru da Festa, volume 1. Na sala de 1983. Você, o que você não gosta que faça quando você tá transando? Se é que você transa. Dedo no cu, mano. Na época que você transava, o que você não curtia? O que foi? Na época que você transava, o que você não gostava? Que você não gostava? Ah, então, não gostava que a irmã do... O cara já pega, apesar que eu gostava do irmão fazer. Eu não entendi o que ele falou. Não conta logo, faz de enrolar. Falou. Ele tem um problema. Cara, ele teve um orgasmo aqui, velho. Ele teve um orgasmo aqui, cara. Cara, mas se minha irmã deu pra você alguma vez na vida, eu fico contente porque ela andou evoluindo, né, mano? É. Obrigado, não, obrigado. Se ela te deu, depois ela fez uma caridade. Não, uma vez eu fui transar com uma mulher, sério, ela falou assim, ó... Com uma mulher. Uma vez eu fui transar com uma mas mulher. Uma vez eu fui transar com uma mulher. Uma vez fui transar com uma mulher. Ela falou assim, ó, você precisa me respeitar porque comigo o buraco é mais embaixo. Queria dar um buzinho. Fiquei a noite inteira. O cara contar, porra. Fiquei a noite inteira metendo o dedão do pé dela ali no vão ali, caralho. Não é foda, não. Vocês que transam muito, não é foda quando você tá transando com três mulheres. Eu não gosto de fio terra, cara. Não é foda quando você tá transando com três mulheres, aí elas falam. É foda, velho. Você tá comendo uma, um monte chupando e a outra. Eu vou fazer o quê? Não, vou fazer o quê? Com cinco eu acho que é pior, cara. Quando. Cinco não rola. Vamos falar outra coisa. Eu não gosto quando roça a barba aqui, ó. Só pra encerrar o sexo. O que que vocês acham do peido vaginal? Nossa. Quando a vagina do faz fato, assim, ó. Já aconteceu comigo. Eu me dá vontade de rir, não tem como não rir, velho. Você não ri na frente, você ri por dentro. Tipo, o pâncreas dá uma risada, assim, tipo, é foda, cara. Mas ainda bem que o vaginal não sai cheiro igual o nosso. Não, dela foda. Não depende se o pau estiver fedendo, né? Continuando então aqui. É história, gente. História. Fala outro tema aqui, fala outro tema, porque esse tema nós conseguimos ir bem, hein? Nesse tema aí, hein? Entende um pouquinho. Ó, depois, na teoria. Depois de sexo, a gente falou de religião. Religião é um negócio que não dá. Religião, João. É a cuca do. Religião. Não. Só um pouquinho aqui, ó. Religião é o João, que ele parou de gravar o programa porque ele entrou na religião aí. Fala sua experiência. Conta sua experiência. Não, cara, eu sempre fui um cara de Deus, né? O cara. Né? Sério? Você era o capanga dele, né? Era o capanga. Deus era o cara que vendia. Deus era o cara que vendia droga lá, não. Era eu e Deus, tá ligado? Você era lá da sertão. Cidade? Você Deus? E Deus no sertão. Era eu e Deus, velho. Cara, eu nem era teu amigo, velho, que você tá falando aí. O que que você... Vamos falar só, mas deixa eu falar. Eu sou da igreja da maconha. Tá esquecido. Santa maconha. Tá explicado porque você sempre esquece de falar as coisas. Você, Vitor, você é religioso, Vitor? Eu sou espírita. Você é judeu com esse nariz desse tamanho? Não, eu era católico, cara. O pai e a mãe que faziam na missa lá. Daí, tipo, daí não fui mais. É o padre que comeu, ficou bravo. Eu acho mais bacana espírito, assim, cara. Acho que existe que é? Explica a religião espírita pra nós. Espírita é que existe espírito, né? É. Tá escrito nas ele estrelas, é bem assim. Rápido, objetivo, pá. Gostei da explicação. Existe vida após a morte. Canta um hino da igreja espírita pra nós. Não, eu não sou tão fervoroso assim, né? Aquela música da viagem lá. É... Entra na minha casa. Não, isso é evangélico. Da novela da viagem. É o hino dos espíritos, claro. A música não é uma novela viagem? Não, novela quem viagem. Me chamou? É do Roupa Nova. A música do Roupa Nova. Foi numa festa cheia de culpa livre. O pai do Zezé de Camargo Luciano não é espírita? Não sei, não. Aquele escreve e tal. É Chico Xavier. Não, você misturou o filme. Pai de Francisco, eu pensei que. Meu Deus. Meu Deus. Depois disso, gente, a gente falou sobre mitos e lendas. Mitos e lendas, mitos e lendas. Ah, mitos. Mitos e lendas. Não é mico, é mitos. Não, mitos e lendas. Saci Pererê, Saci Pererê. Saci Pererê. É, a gente via, tinha uma pergunta, por exemplo, lá, o Curupira, que tinha o pé pra trás, quando ele fazia o moonwalk, ele ia pra frente ou pra trás? Boa pergunta. Olha boa só, pergunta. É uma pergunta que o Michael Jackson podia responder, mas ele não tá vivo. Vou deixar o Fernando Stambeck falar sobre esse assunto. Vai falar. Do Curupira ou da... Fodendo o Stambeck. Tava numa pizzaria esses dias, lá em... Telemaco Borba. Tem pizzaria no Telemaco Borba? Tem. Tinha uma lá. Aí chegou a mulher, o cara, você quer pizza doce? Eu falei, eu já quero doce. Ele, ó, tem aí, ó, a Michael Jackson. Branco e preto. Chocolate branco e preto. Eu fiquei de cara, todo mundo ficou assim. Se era, nossa, se era piada ou se era... Daí eu falei, não. Daí eu pensei, é chocolate garoto? Daí ele... Nossa. Nada é tão ruim que não possa ter. É, exatamente. Isso aí salvou o tema. Pare por aí que tá bom. Não tem... Vamos parar em alta. Passa pro próximo tema. Ah, mas simpatia, sonhos e superstições também vai ficar na mesma coisa. Tem alguma superstição depois antes de entrar no palco? Tem. Sinal da cruz. Tem que aquecer. Tenho, cara. O João sempre tem que fazer um supetinho. Ah, essa aqui. O João sempre tem que fazer um supetinho. Normal, é. Marquinhos, um abraço. A punhetinha tem que ter. A punhetinha antes do palco tem que ter. Não, tem alguns humoristas que... Quando eu fui fazer em São Paulo, ele bateu uma punhetinha pra mim, sem problema. Tem os humoristas que eles aquecem a voz e o corpo tentar encerrar. Faz um... Marquinho. Nós ia fazendo Curitiba Comedy Club lá. Aí tava o Marquinhos, o moleque aqui de Curitiba. A gente entrou no camarim, ele tava alongando. Pra fazer stand-up. Cara, é foda. Imagina. Pra trepar, ele faz isso. Eu muito dele, mais dele do que de mim. Acho que é porque eu não aqueci. Depois disso, o tema que a gente fez foi profissões. Profissões, perigos. Profissões. Do que você trabalhou, João? Panfleteiro de lingerie. Todas as profissões que eu já trabalhou. Vai. Panfleteiro, eu comecei com panfleteiro de lingerie. Depois? Panfletos de lingerie. Depois passei para auxiliar da panfletagem. Nossa! Auxiliar adjunto. A evolução. Trabalhava de setor, mano. Aí foi promovido pra engraxate. Isso que é bom. Foi promovido pra chefe de setor, né? Ó, o pessoal que tá rindo, isso é a sua vida, não é piada, né? É minha vida, cara. Os caras não sei pra quê. Acho que vida de negro é fácil, mano. Vida de negro é difícil. Carpia. Escravizado. Escravizado. Não, daí parei por aí, né, cara? Agora tô aí como... Fui promovido pra auxiliar de escritório, né? Levando papel aqui e lá... O papel já tá sempre presente, correria, na sua vida. Né? Sempre presente. Sempre corrida. Patrão, office boy interno também. O patrão gritou, tá faltando papel. Vou lá, levo papel pra ele. É isso aí, cara, minha vida. Esse é o teu papel. Tiago, profissões que você já trabalhou antes de ser stand-up comedy humorista? Ah, antes de virar vagabunda. Eu trabalhava com telemarketing, só fiz isso da vida. Ficava escutando os caras falar merda lá. Ficava, mas daí eu zoava muito. Você ficava imitando a Marília Gabriela? Que fazia não tinha, eu liguei pro cara, ele tava devendo o carro. Eu falei assim, senhor, o senhor tá devendo isso aqui há 300 dias. Ele falou, eu vou ficar mais, querido, não vou pagar. Caralho, como assim? Como assim? Quase que eu liguei pra dar os parabéns pra ele. Tá comemorando aniversário. Já. Né? Afonso Padilha já trabalhou no quê? Eu já trabalhei você nunca, de auxiliar de panfleteiro junto com o João. Olha o João. O João se olhando no espelho. Já trabalhei, deixa eu ver o que mais que eu já trabalhei. Já trabalhei como vendedor. Já trabalhei como cozinheiro. Cozinheiro? Sério? Aonde você trabalhou como cozinheiro? Dom Parma. O cara olhou pra ele aí, esse não vai comer, esse não vai comer nada. Os outros garçons não viam Parma diante do nariz. O tamanho do nariz dele. Nossa! E assim nós vamos encerrando o programa de um ano de... Perdemos quantos lá? Olha o que já fui, cara. Acabou o teu, tem mais. Deixa eu ver o que eu fui mais. Na Volvo? Fui... Volvo? O que eu era lá? Acho que é por isso que eu fui mandado embora. Não sabia o que fazia. Não, deixa eu. Agora eu vou entrevistar os meus queridos amigos aqui. Vai, tá Vitor. Qual que é o. Humor, nossa, você trabalhou de cientista. Profissão. Dava pra um professor. Você dava pra um professor. Mas só que tem que ver assim, ó. Porque, ó, eu trabalhei menos coisas. Porque eu tenho 21 anos. Menos agora coisa? O Vitor. Ele estudou menos também. Trabalhou em menos porque você fala errado. Menos. É, o é tempo que ele tinha que estar na escola, ele tava trabalhando. Trabalhei como professor de português menos vezes. O Vitor tem 40 anos, né? Então 38, teu cu. 38. Nossa. Não, não, eu sei que não parece. Você tem 38, não parece que tem 38. Não parece. Você tem 38 mesmo? Tem 45. Meu Twitter é 45. 43, eu ia falar. Vai, tá, Victor. Eu já trabalhei. Meu pai é eletricista e encanador. Então eu trabalhei de eletricista, trabalhei de encanador, trabalhei como açougueiro. Quando chegar, talvez você vai falar. Trabalhei como chapeiro em lanchonete. Chapeiro em lanchonete, garçom. Quem faz o chapeiro? O chapeiro trabalha na chapa. Tá óbvio, né? Ele é muito, né, cara? Chapeiro na chapa. Você, mano. Eu sou direto. Vai no jogo, já pensou no jogo? Não, já. Já trabalhei o que mais? É, chapeiro, já trabalhei de garçom, já trabalhei de... Putz, é foda falar isso, mas eu já trabalhei de motoboy. Entregando tinta, motoboy. Numa loja de tinta. Eu entregava pizza. Teletintas, telemotoboy tintas. O que mais? Daí eu trabalhei na Servopa. Trabalhei na Servopa e agora eu trabalho na Infraero. Eu trabalho hoje. Ah, eu tenho um trabalho. Trabalho há 14 anos na Infraero. Ganhei 8 contas. Sou coordenador de telecomunicações. Que bom! Fiscal de rola, ele é. Fiscal de rola. O que, que eu faço? Você, né? Fernando. Fernando. Bom, eu já trabalhei nos Correios. Era atendente de correio, vendia telecena na carinha do baú. Ficava lambendo o seu. E sou bancário, trabalho no Banco Brasil agora. Bancário? Mano, concursado também? Você é concursado? Eu também. Trabalho de caixa? Trabalho de caixa? Passei no concurso da Empreira também, concursado. Você trabalha de caixa? Sou caixa. Nossa, que bosta. Você é... Não, mentira, não é bosta não. Fala no seu cu. Eu já trabalhei de office boy. Mas você motoboy. É velho também, tem que ver isso. Você é velho também. Quantos anos você tem? Hã? Quantos anos você tem? 38? 25. Ah, teu cu! Você tá velho. Tem 32, tá mentindo. Tá acabado, hein, cara. Perguntaram por que o Cotas tá fixo olhando pra câmera. Nossa, faz tempo. Né? Nossa, faz meia tempo. Hora que ele fez isso, que ele tá vendo agora. Já assistiu aquele filme 2001, Odisseia no Espaço? É, brincadeira. Tá, quem sabe o que é? Motoboy, Office Boy. É, Google Boy. Google Boy. Eu ficava... Não. Google Boy. Ele era o olheiro da seleção. Ele fica um olho na bola e outro no gato. Já foi músico, já um olho na banda, outro na plateia. Maestro, né? Você. Essa foi muito boa. Eu só dei uma roupagem nova. Vendedor de anúncio também. Nova. Eu vendi anúncio também. Vendi anúncio. É, eu trabalhava com aquelas placas. Fica assim. Homem sanduíche? É tipo isso, né? Ele vendeu uns par de anúncios. Homem sanduíche. Puta, coloca no telefone. Fala você, as suas pessoas. Eu já entreguei panfleto. Não. Também? Também. Porra, é do time, louco, mano. Louco, velho. Jogar uns par no bueiro, né? Não, jogar no bueiro, mano. É, já. Já jogava no Tietê. Ele fazia a back do Falcão. Mas pegava sério. Os 10, né? Pegava os 10. Back vocal do Falcão. Não vou falar. Não. Fala aí. Deixa o cara falar. Fala o que você faz. Já entreguei pizza. Fala, voz VT, você fazia. Já fui auxiliar de departamento pessoal. Auxiliar? Eu pagava a galera. Beleza, então. Pagava pra galera. Isso, muita coisa aí. Muita coisa. Ficou meio, esse papo encerrou embaixo, cara. Eu acho que precisa ter um tema mais engraçado. Vamos sair da turma. O Cadu vai. O Cadu vai. Além de padre. Além de futuro padre, quer dizer, pretendente a padre. Fala, vamos ter que sair na palma, hein? Eu fui jornaleiro, entregar o jornal de bike. Ah, vá, jornaleiro. Eu pensei que você era apresentava. Jornaleiro, não. Já foi engenheiro, trabalhista. Jornaleiro, entregava. Daí eu entregava compra no mercado, isso tudo em Laranjal. E o pessoal dava gorjeta pra você levar a compra lá no nunca casa? Dava, eu trabalhei dava. De empacotador também, tinha uma véia fiada puta que eu andava 10 quadras, ela. É uma moedinha, dava tipo 5 centavos. Eu enfiava o dedo no cu daquela velha. Ah, mas na época. Ah, que nojo. E aí, beleza, então. Beleza, vamos pra próxima então. Qual que era mas de padre, assim. O que o Márcio trabalhou? Quer saber, Márcio? Ah, não, é porteiro. Qual profissão que vocês acham a mais chata? A profissão mais chata. Mais foda que mais seja. Foda. Lixeiro. E a mais fera. Lixeiro é foda porque fica vendo, sentindo o cheiro do lixo. Ouvindo o cheiro do lixo. Você, qual que você acha também? Eu nunca entendi. Engenheiro de alimento. Que porra é essa? Eu nunca vi um prédio feito de berinjela. Essa não. É do Diogo Portugal. Diogo Portugal. Verdade. Fodeiro minha piada, olha. Você falar isso. Ele criou agora, velho. Não é nada, pelo menos você já sabe que não pode lançar, né? Você, Oswaldo, você qual profissão você acha mais? Profissão perigosa. Mais fera, mais fera. Qual a melhor profissão do mundo? Melhor profissão, ator pornô. Puta que pariu. É, ele não conhece. Não sei, cara, não sei. Ator nunca trabalhou, não conhece, né? Vamos pro João Valho. Eu sonho em ser locutor de rádio, velho. Com essa. É, pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser uma vinheta. O homem vinheta. Você, Fernando. Não, vamos pro Fernando. Vamos pro João. Não. Vai, fala no microfone. Fala no microfone. É padre. Na mão pra falar assim. A melhor profissão que eu acho que é a minha, que eu sou ator. E aê, muito bom pra caralho fazer o que eu faço. Não, sério. Mas é a melhor, eu achei que você falou a pior. Qual que você acha mais chata? A mais chata, a profissão que eu acho mais chata é do Fernando Cadu, porque ele é ator. Ah, eu acho mais chata bancário, cara. Eu só trabalho no banco. Não, acho uma bosta quem trabalha na Infraero. Eu acho que é tudo viadinho. Não, contabilidade ator é a melhor profissão, merda. Porque o ator pode ser tudo, né, cara? Pode ser bancário, pode ser o que quiser, cara. E não precisa ser. Não, não, é. Só precisa dar o cu. O ator ganha grana pra ser o que ele quiser, cara. E é só dar o cu que ganha o diploma. Esse mito de que tem que fazer teste de sofá, eu acho que depende do potencial ou não do cara. É, eu trepei numa cadeira, nem foi de diploma. É o seu potencial do cara. O cara não deixa nem chegar na sala, já tava no elevador, já tava me comendo. Cara, eu fico puto, vocês. Olha, eles falam que é foda que, todo cara que é ator é viado. Eu acho errado isso porque, ó, o meu pai, por exemplo. Meu pai não é ator. Né? Muito bom, muito boa essa piada. Teu pai também é muito bom, já comi. João, qual que é a pior profissão, João, pra você? A pior ou a melhor? Ladrão não conta. Então, vamos trocar assunto aí. Fala outro assunto, vamos passar pra outra. A gente falou de contos infantis, que daí a gente deu nossa versão pros contos infantis. Não, essa não, porta. Não tem muito o que falar. A gente falou depois de Descobrimento do Brasil. Ó, Descobrimento do Brasil é uma... Se não fosse Colombo, tá aí Colombo. É verdade. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Eu vi uma vez num livrinho de contos infantis, uma pergunta interessante. Contos o quê? Infantil? Contos infantis? Ô, oh, Batalha, vai me corrigir aqui, ó. Ô! Eu tô dando muito. Contos infantis? Então, se alguém descobriu o Brasil, que foi... Quem descobriu o Brasil? No livrinho. Quem cobriu? Ah, quem cobriu? Quem cobriu? É quem escreve os contos infantis, acho, né? Quem sobe? Já tinha ido, já tinha negros no Brasil. Já tinha. Por isso que ninguém descobriu, né? Não, os índios são negros, cara, considerados negros, velho. Não, índio tem índio, mameluco, negros, cafusos. Eu não tenho nada contra os índios. O que é o cafuso? Cafuso é o Mussum, né? Cafusos? Cafuso. Não é aquele humorista do Rio de Janeiro, Fernando Cafuso? Nossa! Entramos numa discussão séria. Qual é a casa da ovelha? Alan House. E aqui nós encerramos mais um. Não, mas eu tenho uma muito bosta. Não é foda quando você vai no banheiro e aquela paredinha, ela só vai, para. Por que para aquela parede ali? Essa piada é minha. Ah. Não, eu tenho uma que eu falo do trouxa. Como que é essa que você faz? Não é minha, não, do Thiago. Não, é do Thiago. Tem uma que é a pior piada do mundo. Não sei o que vocês estão pensando. O Zé Bonitinho? Sou magro, né? Eu sou magro. O que uma pá falou pra outra? Opa. Meu Deus. Não, o que piadas idiotas. Não é o assunto agora é piadas idiotas. Piadas idiotas. Você gosta de piada, Vitor? O que é um pontinho numa boate? Um pontinho verde numa boate. Ah, você não fala a cor agora, não é? É o Fernando Strombeck roubando o copo. É o time do Coxa na decisão de cair pra segunda divisão. Que isso, Coxa? O que essa foi boa, cara? Essa foi ótima, né? Essa foi boa. A gente perdeu quantas? Só tem três agora, essas pessoas. O que é um pontinho vermelho no dia 6 de dezembro de 2009? Mas eu não sei o verde ainda. Não, a resposta é tua. Ô, boa tarde. Boa tarde. Ô, boa tarde. O que é? Uma drag green. Nossa! Não, foi bosta, foi bosta. A pior piada. Conta uma piada bosta, João. Uma pior piada. Que é um pontinho preto fazendo pode rir. Não sei, cara. Não sei, tava escuro. O que é um pontinho marrom escondido atrás do sofá? Eu sei, essa é boa. Caramba. Essa é boa. Então fala. Não vou falar porque. É o Robson Nunes. Não, é uma noz mocada. Ah! Essa é boa. Essa fala é uma merda. Bosta tua. É nossa! Fala que é do papel higiênico. Não, termina de contar ela. E um pontinho amarelo num tatame de luta. É um Fandangos perdido. É o Jean-Claude Fandangos. Ah, alô. Ah, tem uma que é velha. Você já conhece um pontinho preto no Milharal? Todo mundo sabe. Não. É o Emílio Santiago. Você quer o Cotas dando cu. Essa é do Loro Pontinho, José, não é? Um pontinho amarelo na piscina. Um yellow submarine. Submarine. Ou César Cielo. Gente, vamos assistir mais Ana Maria. Vamos mudar de assunto? Não, sem pontinho, mas quem a do coxa foi a melhor das piores. A do coxa foi a melhor. A melhor das piores. Uma que eu inventei. Uma que eu inventei. Uma ruim. Conta uma tua. Conta uma tua. Qualquer uma. Faz piada boa, cara. Você faz piada boa. Bom, eu tenho um amigo que ele ficou contente aí que o grafite foi convocado, porque ele é grafiteiro. Nossa. Você vê que as piadas bosta a gente ri, essa é tão bosta que a gente nem riu. Passou um rolo de gente, pelo. Gente, só pra concluir aqui então. O usado tinha uma boa. Não, isso é eu que inventei. Não, boa não. Eu que inventei essa piada. É uma piada ruim que eu inventei. Você faz stand-up, né? Você tem que inventar. Mas é uma piada, mas não é um... Ele inventou. Você já leu já o manual do stand-up. Uma anedota que eu inventei. Vai. Pode ser que eu tenha inventado, mas eu inventei sem saber que alguém inventou. O que o super-homem falou... Não sei se sabem, não falam. O que o super-homem falou quando encontrou o homem invisível? Ele não conseguiu ver ele. Essa é engraçada. Termina aí que é engraçada. Sumido, hein? Nossa. É cotas. Boa pra caralho. Essa foi boa pra caralho. Não, o Jorginho falando pro Dunga, né? Ô, vamos convocar aquele negrinho, deu Dunga. Ah, convoca um grafite mesmo. Você vê que o grafite não está funcionando. Vamos contar só piadinha com o grafite. Não, então, o vai. Grafite não está só funcionando. Só piadinha com o grafite. Então, o grafite. O grafite é calça de 305 ou 07? Eu sei. Nossa. Não, o grafite faria uma boa dupla de ataque com o atacante Valdir Papel. Boa, boa. Ah, mas boa. Ele é ponta firme. Cara, eu boa. Essa foi boa, hein? Essa foi boa, é hein? Alta, velho. Não, é muito boa. Olha lá, aumentou um seguidor lá. Tem 6 agora. Ei. Bom, ele não vai desapontar, gente. Isso cara, boa, essa é boa. Essa é boa pra caralho. Eu não sei porque o apelido dele é grafite, sendo que grafite é cinza e ele é preto. É isso, conseguiu estragar. Vamos galgar a palma de novo. Tava tão bom. Puta, não convocaram o Ronaldinho Gaúcho. Quem vai tocar bandeira no ônibus? Viu? Eu comprei o álbum da Copa, não vou poder completar, porque esse filho da puta foi chamar justo o grafite. Então, mas você eu pega tenho... e desenha com lápis ali. Não, eu peguei uma figura repetida do Camarões. Boa. Pegou o cara da Zé Barjão, tá ligado? Vai pra praça. Gente, e pra finalizar aqui, o último tema que. Não, mas daí, mas só que de Camarões não são grafite, é 6B. Quando acaba bem. Cara, acaba bem o Afonso Fala, merda. Agora você não vai ficar lançando a piada até sair no aplauso. Ele jogou a bolinha pro outro e ele deu raquetada. Eu não entendi agora, cara. O próximo. Será sem graça. E último tema, agora pra encerrar, que foi o programa passado, foi Fim do Mundo. Então agora deu medo, hein? O Fim do Mundo. A convocação do Dunga foi o Fim do Mundo. Você acha que o Fim do Mundo é 2012 mesmo? Daí. Pronto, ó. Fim do Mundo é uma conta aqui. O Cotas fica olhando pra câmera. O Cotas é a Luciana da Pode Rir, tá ligado? O deficiente. Ele entrou dupla. É, tá bom, ele tá entrou duplamente por Cotas, deficiente e negros aí, é muito bom. Babando, para de babar no safado do cara. Tem que bater palma sim, João. Nossa, ô Cadu. Maldade. Ô Cadu. Maldade. Ô Cadu, vou falar pro super-homem. Só porque aquele cara queria pegar a Luciana lá, que era cadeirante, só pro cara poder parar em vaga especial. Não deu. É, gente, só pra relembrar do Fim do Mundo, uma coisa inédita, você fez uma piadinha boa no Fim do Mundo, você falou: quem foi Uri Geller? Uri Geller fez uma dupla com quem? Uri Geller e Uri Gami. Só que o Origami era meio quadrado, né? O Origami é Origami. Vocês acreditam no Fim do Mundo, não? Será que... É, como que vai acabar o Mundo? Como você acha que vai acabar o mundo? Faz. Não, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não. Então, eu acho que o mundo não vai acabar, não, cara. Não vai acabar, mano. Deixa ele eu falar acho a piadinha dele. Eu acho que é 2012, dele. Porque eu tô marcado o casamento em 2012, eu acho que... Eu acho que não vai acabar, porque o mundo era pra acabar em 2000 e não acabou. O mundo só acaba quando o cara morre, por exemplo. Ayrton Senna acabou o mundo pra ele em 2006. Acabou o mundo pra ele em 2006. Acabou o mundo pra ele em 2006. Ai, que burro, dá zero pra ele. Sim, os Mamonas 2004. Assassinas. Não, 2006 não, Ayrton Senna 94. A Dercy Gonçalves. Vamos prestar atenção aí. Ayrton Senna morreu em 96. A Dercy Gonçalves acabou o mundo pra ela 20 anos atrás, mas ela morreu só. Não, na verdade é assim. Deixa ele dar o ponto. Ele é o Highlander, então. Deixa o cara falar, mano. Ele tá na premissa, vai. Sorocaba. Não, já passou o tempo da piada. Então nossa senhora. Cotas. Como você acha que vai acabar o mundo? Na sua visão. Religioso. Não, então, acho que, sei lá, vai uma hora. sei lá, o mundo acaba. Nossa, agora que... Profundo isso aí. Gotas, ele é um cara é direto. Você pensa bem, né? Sei lá, explodir, sei lá, alienígenas. Até ele chegou a essa conclusão na hora que a gente tava fumando a nossa maconha ali. Tava dividindo ele, porra. Sabe que, como que vai acabar o mundo? Vai acabar. O mundo é uma pra você. Nossa, cara, você. Mas, você lembra daquela minissérie que tinha do fim do mundo? Sim, cara? Os Maias. Não foi novela. Minissérie. Era novela, é uma novela curta. Casa das Sete Mulheres. Me diz o que você faria se só te faltasse um dia, se o mundo fosse acabar. O que você faria se só te restasse esse dia, se o mundo fosse acabar? Cara, eu tinha Paulinho medo. Paulinho Mosca. É, e caía aquelas coisas. Assim, pá, pá. O nome disso é Meteoro da Paixão. Nossa, é uma paixão. Vamos, já cantaria conta, Luciano. Não, conta, fiquei curioso. Ele vai contar aquela a piada, ele vai terminar agora. De novo, tentei. Passei na palma. Mas, enfim, Arthur, você não morreu em 96. Eu acho que o mundo... Só acaba quando termina. Acaba quando o cara morre. Que é diferente do que pensa a doutrina espírita, né? Que eu acho que o cara morre e volta, pra ver se aprende alguma coisa. Então, eu acho que o mundo acabou pra Ayrton Senna em 94. Pros Mamonas assim, em 96. Pra quem tava no World Trade Center lá, uma galera, em 2001. E pro Coxa Branca em 2009. Aê, o Coxa Coxarada, filhada. Se bem que o Coxa deve ser da doutrina espírita, porque morre e volta. Nada, né? Pode ser. E tá, vai ver, né? A religião não vai ver, né? Segundo jogo, só um ponto. O pior time do Brasil. Coxa é uma bosta. Esse cara é hilário, velho. Oi, Felipe. Por que você tem contra o Coxa, cara? Nossa. Esse cara, eu moro atrás. É porque é coxa branca, você devia ficar feliz. Mais que Atlético. Eu sou coxa preta, velho. Tem mais que se foder. O que o João tem mais que o Cadlu? Como que chama? Como que chama? A lei de Cutis. Pigmento. Pigmentação. Clorofila. Não, mais do que. Além. Clorofila. O que eu tenho mais? Então me responda, Afonso. O que eu tenho além de melanina. Ele grande. Ele tem mais graça. Creatina é o cabelo. Mais graça, e um pinto um pouco maior. Pouquinha, né? pouca coisa. 6 centímetros a mais. Você mediu o meu, cara, pra saber? Ô, louco! Desafio. Daqui 5 minutos, uma prova de quem tem o pinto maior. Aqui pra você. Vai por em cima da mesa o pinto e você vai medir. Agora. Não vai quebrar a mesa nova do cara. Quase quebrei a mesa agora pra mostrar. Mas é mentira, esse mito é assim, ó. O tamanho do pinto do homem é 3 vezes o tamanho do seu polegar. Olha o tamanho do teu polegar. Ah, meio falaram que era daqui até aqui, né? Olha aí, ó. Prolonga ali, ó. Ali, ó. Deixa eu ver, Afonso. É guiloso, rapaz. O Afonso é fino, pinto. Parece um canudinho do Bob's. Tá, ó aqui, ó, Marília Gabriela. Ó o clitóris da Maria Gabriela aqui. Que vergonha. É isso aí, galera. Então, aí, acabou o mundo! Aê, acabou. Olha, 75 seguidores agora que acabou, cara. Passar rapidinho o microfone pra galera. Pra se despedir, né? Contatos, fazer Twitter. Jabá, né? Deixa eu só fazer uma antes de acabar, porque senão o Paulo Lins ele vai ficar puto lá, cara. Rapidinho, porque ele deixou um comentário. Manda o Paulo Lins tomar no cu. Ô, Paulo Lins, vai tomar no meio do seu cu, rapaz. É que ele falou uma piadinha. Ele falou uma piadinha, ele ia ficar bravo se eu não falasse no momento da piada, que é um pouco brincando, né? Ele falou o seguinte: o que aconteceu com o pintinho que não tinha cu e foi peidar? Ah, isso é, mano. Foi o que eu falei pra ele. Explodiu. Vamos falar. Quando vai. Ele foi cagar? Todo mundo no 3, pra mandar o Paulo Lins tomar no cu. Ei, Paulo Lins. 2, 3. Paulo Lins vai tomar no cu! E Coxa também! Ei! Coxa! Vai tomar! Isso aí, Fernando Cadlu, Twitter, Cuti e shows. Minha Cuts. Então, Yakult. Obrigado. Tome Yakult. Valeu. Arroba. Cada um de uma vez, né? Agora se você despedir, fica, né? Quieto que eles vão. Cada um de uma vez. Tá. Vamos pular o Cadu. Vamos pra. É justamente esse momento que não é piada, né? Vai. Agora vai. Agora é sério. Mas você contou alguma piada? Não é eu contei piada. Eles que riram sem necessidade. É que você. Arroba Fernando Cadlu, tem Orkut, é Fernando Cadlu. Pode rir, a galera tem os contatos. E stand-up comedy, agora eu não sei porque eu acabei de voltar. Minhas empresárias aí, a Caipirinha e a Nath Schultz. Beijo pra vocês duas. Elas estão promovendo e etc. Então, não sei, na verdade eu tô caindo de paraquedas de volta. Vai. Twitter, Orkut, e-mail, é arroba João Valio, é arroba João Valio, é Valio, não é Valium. É, quando for pra Sorocaba, eu faço show lá. E hoje estaremos com Curitiba Comedy Club, apesar de não ter ninguém de club, Curitiba é, assistindo. Club, é club, é club. Eu sou do Curitiba que é? Club. Club. Como é que é, Osvaldo? Ah. Curitiba Comedy Club. Tem que fazer exame, tem que fazer exame médico pra entrar lá, velho? Ver as frieiras, essas coisas. Nossa, eu não entendi essa. Pula Osvaldo, vai, Fernando. Bom, meu nome... Deixa o Osvaldo falar. Vai. Bom, Osvaldo Barros, acesse o meu site www.osvaldobarros.com.br. Osvaldo com V, tá? É... Por que não me sujo? Barros? Nossa! Nossa. Barros com B. Avisa, avisa. É, Barros com B, Osvaldo com V, de valente, tá? O Twitter é arroba Osvaldo Barros, tudo junto, tá bom? É, com V, gente, com V. É, acesse também comediainstantanea.com.br, que é o nosso grupo, lá em Sorocaba. É, eu queria mandar um beijo também. Ah, cadê? Manda. Não tem ninguém vendo. É, pesquisa aí no YouTube, Google, Fernando Strombeck. Só lembrar, Fácil lembrar de Strombeck. Tá, o Twitter é mais fácil, é Fer Strombeck. Ah, muito mais fácil, é o Fer, daí abreviado. É Strombeck com S mudo B-E-C-K no final. Ah. Ou então www.sorocomedia.com.br/Fernando. Ah. Isso aí. É. www.comediasantana.com.br. É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Victor. Valeu mesmo. Tá, Vitor Hugo. Valeu, Twitter. Obrigado, gente. É, beleza. Vitor Hugo. Valeu Twitter. Mesmo, gente. Muito bem, saiu na palma, saiu na palma, salva de palma, saiu na palma. Muito bem. Tá a única, velho. Vitor Hugo 38, meu Twitter. Quem quiser me seguir. É, tô fazendo uma campanha no Twitter, quero o Vitor Hugo no Humor na Caneca do Jô, só tuitar lá. Se tiver 5 mil twitters, vai me chamar, então vou dar, você vai retweetar. Eu nem sigo ele. Ó, toda segunda eu tô no Santa Marta Bar, com o pessoal do Santa Comédia, terça-feira no Curitiba Comedy Club e sábado no Santo Improviso, Teatro Regina Vogue, 23 horas. Valeu. Só pra você achar que essa agenda é de bosta aí, ó. Jotão. Só porque ele também tava toda segunda. Tava todo segundo, só que eu sou bosta colocar 15 anos. 15 dias. Você passou por isso lá também. Fica se fazendo, não sabe muito bem como é. É, bom, Thiago Stand Up. Thiago, não tem, cara. O pessoal, o Paulo Lins, só o Paulo Lins falou. A gente ignorou. Esses idiotas. O seguinte, segue lá, Thiago Stand Up TH, lá no Twitter. Segue lá. Pô, tô com 100. Cheguei no 100. Segui o exemplo dele. Eu passei 2 dias tweetando igual, insistentemente pedindo pros outros me seguirem. E ele chegou no Twitter. Sem delay. Para de imitar o Rafinha. Tá com 105. Muito obrigado, tá, gente? Agora eu vou ali no quarto, vou ajudar a Caipirinha a colocar o biquíni e já volto aí. Opa, vou lá ajudar também. Opa, eu vou lá desamarrar. Esse foi o pode. Ah, você quer falar? Ah, eu vou falar Afonso Padilha. Não, deixa o João primeiro. João. Não, só quero dizer. A gente não devia deixar o Padilha falar, porque ele trabalhou. É, eles. Não, Afonso, deixa eu falar também, né? Não, agradecer a oportunidade. Lembrando que o Pode Rir começou com uma formação, era 4 caras. Então eu queria mandar um abraço aí pro que não está aqui, o Daniel Moura. É. Piada interna. É, pode rir. Piada interna, pode rir. Tô brincando, é o Helder Closter. Ele nem vai ouvir essa bosta aí. Ele é um pau no cu, é um viado. Mas eu queria mandar um abraço pra ele aí. Quem quiser me seguir, João Cotas. É, não tenho agenda. Vou estar hoje vou na comprar igreja, uma na casa amanhã China. Também na igreja, segunda-feira na igreja e o resto da semana na igreja, quem quiser ir pra igreja. Saiu na palma. Posso? Falei sério. Só arroba Afonso Padilha, segue lá, valeu. Você não tem um blog? Então. Ah, eu tenho um blog, blogs. Eu tenho um blog só de diálogosolto.blogspot.com. Muito bem. E tem um blog que eu escrevo junto com o Pedro Lemos e com o Thiago, que é filosofiafalha.blogspot.com. Eu escrevo muito, né? Nada com qualidade, só escrevo. Mas nada vai pro palco, mas você está escrevendo lá. Gente, então é o seguinte, siga lá, pode rir, arroba pode rir no Twitter, www.poderir.com. É, vai estar esse programa, acredito que semana que vem. Que dia que é domingo que vem, gente? Depois do sábado. Depois do sábado, 23. Dia 23, esse programa já vai estar editado e já vai estar no ar. Beleza, galera? Beijo pra Isa. Valeu todo mundo, valeu a participação. Até a próxima. Acabou o programa nesse dia. Sorte de quem viu. Agora pra terminar com muita alegria. Ah, pra puta que pariu. Ah. esse é o programa número zero. Número... Teve dois médicos no interior do Paraná que levaram multa de R$2.000 do SUS, porque ele escreve tudo. Médico tem a letra feia, né? Então eles escreveram. E a mulher foi comprar um remédio, o farmacêutico deu o remédio errado e a mulher passou mal. Daí ela processou o médico, que o médico tem letra feia. Pô, mas que o cara fica 5 anos, meu Deus do céu, vai fazendo medicina. Deve ser uma matéria pra enfeiar a letra, não pode, porque todo médico. Cu, não, é muito, muito feio a letra. Semana passada minha prima falou, vou fazer medicina, eu dei um caderno de caligrafia pra ela. Na hora, né, cara? Não, mas na verdade já tem alguns que já estão mandando impressora. O cara, tipo, escreve tudo o negócio no computador e ele imprime já o atestado e imprime... Mas qual que é? Aquelas letras mais fáceis? Não, aquela que só sai com só sai com desenho. Deixa eu ver a fonte, o Webding. É, sai. Sai desenho. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais um Pode Rir. Estamos agora no programa número 1. Boa noite, minha amiga. Está começando mais um programa, pode rir. Chega mais pertinho do aparelho de som. Chega que eu quero falar um negócio pra vocês. O programa da dona de casa, e as 10 primeiras donas de casa que estiver ligando, vai estar ganhando um lindo pano de prato do programa, pode rir. E agora pra vocês, um sucesso maravilhoso de Amado Batista, Princesa. Parou, é isso aí, tá louco, viu? Não, então, eu acho que... Não, eu tô falando pra vocês, como eu tava falando pra vocês, começou uma pandemia no México. O que começou uma pandemia no México foi a gripe suína. Ah, sim! Você está desesperado por causa da gripe suína? Sua fobia por porcos está tão grande que você não cumprimenta nem palmeirense? Você está com tanto medo que nem a história dos três porquinhos você conta para seus filhos? Não se preocupe mais. Nós temos uma solução sob medida para você. Chegou no mercado as novas máscaras antipestes com design exclusivo do renomado estilista Zé das Couves Pembinha. São vários modelos para várias ocasiões. Máscara católica. Já vem com uma abertura frontal para inserir a hóstia. Máscara Bebum, já vem com saquinho de vômito embutido. Máscara Banguela, já vem estampado um belo sorriso. Máscara Subaca, já vem com essências internas para possíveis mau cheiros. E para quem gosta de celebridades, já temos Máscara Michael Jackson para os meninos e Máscara da Feiticeira para as meninas. Vamos aqui pegar o depoimento dessa moça loira sobre nosso produto. Eu vinha sofrendo muito depois que eu peguei a gripe suína, mas agora tô muito empolgada com o sucesso das máscaras. E para ficar na moda, vou agora mesmo comprar a máscara do Zorro. Bem, então, adquira já as suas máscaras personalizadas, porque custa pouco se prevenir um porquinho. Nossa, péssimo trocadilho. Achim! Sai pra lá, imundiça! Boa noite! Estamos começando mais um programa Pode Rir! E esse é o programa de número 2. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Companheiros e companheiras, nunca na história desse país houve um presidente com tanta popularidade como eu. Fui o presidente com o maior número de votos da história desse planeta, acabei com a dívida externa, entramos para o G20, emprestamos dinheiro para o FMI, fui chamado pelo presidente Barack Obama de o cara, teve ele personagem do South Park, não sei o que é South Park. E agora, eu vim pedir para vocês encarecidamente, escute o Pode Rir. Rapaziada legal, às vezes eles soltam umas engraçadas, às vezes não, muitas vezes não. Mas escuta e entra no, no, no www.radarcultura.com.br e vota no Pode Rir. Dá uma força pros rapazes. Juntos venceremos. Obrigado. Um casal do Texas teve uma surpresa inusitada ao dividir um pacote de salgadinho Cheetos. Eles encontraram um salgadinho que diziam ser um sinal de Deus, pois se parece com a figura de Jesus vestindo com uma túnica e rezando. Se eles não conseguirem vender, eles vão comer o salgadinho. É. Então quer dizer que não é só uma dona que comeu Jesus, né? Olha, foi bom, né? E não anotei, velho. Se eles comerem o salgadinho, literalmente vão ter Jesus dentro de si, né? Boa! Agora não vai mais ser servido hóstia na igreja, vai ser vendido servido. Quem achar o Jesus? Boa noite! Ah, não é essa vaca. Programa número. Sei lá qual é o número. Homenagem à Tuá. Número 3. Programa número 3, então. Número 3. Mas muito bem, uma salva de palmas para minhas colegas de trabalho. Oi! Mas tá certo, obrigado, meia dúzia, bateu palma, tá certo. Mas Maísa, vem pra cá, Maísa. Eu não vou, Silvio, você só me maltrata, só me faz chorar. Mas Maísa, se você não vier agora, vou proibir você de escutar o Pode Rir. Não, Silvio, não. Tudo menos isso, eu quero ouvir o Pode Rir. E vocês, meus telespectadores, escute o Pode Rir. Eu não ouvi, mas minha mulher ouviu e disse que é muito bom. Mas não é verdade, Lombardi? É sim, patrão. Escute o Pode Rir. O Pode Rir é indicado para combater o mau humor e a depressão. Pode Rir, Silvio. Mas eu queria agradecer aos ouvintes e fica agora com o Pode Rir. Boa noite, vai! Muito bem! Eita porra! Cada dia melhor, né? O negócio tá virado no. Se vira nos 30! Gente, quem quiser participar daqui da. Um dia quiser participar da gravação, vai ficar querendo. Não cabe nem nós! É, fica dois pra fora, gravando de fora. Tem comentário, bate na porta. Quatro canais, amigo. O que foi? Tem um comentário. Entra, peraí, um tem que sair pro outro entrar, vai. Boa noite! Beleza, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Pode Rir, programa número 4. Pode Rir! Apresenta a nova radionovela. Eu sou a cobra enrolada se preparando pro bote. Eu sou a guadamina que chega. Desempregada doméstica. Machado sou o fio, e sou dente no serrote, sou puro sangue na raia. Rose Creuza era uma jovem pobre sonhadora. Caçula de 15 irmãos, barba por fazer, era sempre muito maltratada por todos. E isso se deve a um simples detalhe: ela era feia. Não estou sendo grosseiro, ela realmente era muito feia. Mais feia que briga de foice no escuro. Mais feia que arroto em exame dentário. Mais feia que peidar em exame de próstata. Mais feia... Enfim. Então, devido a esse detalhe, ela nunca conseguia parar em um emprego. Mas parece que hoje a sorte sorriu para Rose Creuza. Ela foi chamada para uma entrevista de emprego. Bom dia, seu Joanel. Tem uma entrevista de emprego hoje para ser empregado em um estado de futebol. Ora pois, dona Rose Creuza... Mas que diabos a senhora vai fazer ir lá? Ah, seu Jonel, vou limpar as cabines, varrer os camarotes, essas coisas. Não posso enrolar, senão vou me atrasar. Eu passei aqui para comprar uma bala, não posso chegar na entrevista com o mau hálito. Mas para resolver seu problema, só se lançar um frigelos de pinho-sol. Ah, não enche meu saco. Vou indo. Uma hora mais tarde, no estádio do time do UGA, União Guarapuavano Atlético. Oi, eu vim para a entrevista. Mas que susto que eu levei! Mas quem fez isso? Você só pode estar de brincadeira. Deve ser algum tipo de pegadinha. E só pode ser coisa do Kowalski. Tudo bem, cadê a câmera? Vocês me pegaram. Não, não, senhor, não é brincadeira. Eu vim para a entrevista de empregada. Sério? Bem, então, deixa seu currículo e quando aparecer alguma coisa a gente entra em contato. E... chefe, então... chefe, a zeladora pediu a conta. Precisamos de alguma pessoa urgente. Hoje tem jogo e precisa estar tudo limpinho. Bem... acho que é o seu dia de sorte. Qual é o seu nome, querida? Rose Creuva. Bom, agora fala sério. Qual é o seu nome mesmo? Ô, senhor, eu não estou de brincadeira aqui não, tá? Desculpe. É que a nossa vaga de despacho, aquela de macumba que a gente faz pro time da casa ganhar, já está ocupada. É pra vaga de empregada, feminino? Bem... se não tem tu, vai tu mesmo. Então ela foi encaminhada à cabine de transmissão para limpar. E com a confusão da entrevista, ela foi atrasada para a cabine. E quando chegou lá, o jogo já tinha começado. Quem estava fazendo a transmissão era Silvio Ruiz. Tenho que limpar aqui, passar o pano aqui, vou deixar esse vidro de álcool aqui. Nesse momento, o locutor Silvio Ruiz confunde seu copo de água com o de álcool... ingere o produto de limpeza. Pelas barbas do profeta! Lá vai ela! Olho no lance! Aí Silvio Ruiz deu seu último suspiro. Meu Deus, ele desmaiou! Temos que continuar a transmissão. Ei, você que parece a lacraia depois da gripe suína. Começa a narrar aí. Quem, eu? Tá bom, o que a gente não faz para manter o emprego? Vamos lá, tem três times no campo, um de branco, outro de vermelho, e tem um jogador de preto que está sozinho no campo. Peraí, aquele menino de luva pegou a bola com a mão, isso não pode. Pior que o técnico de corno fica gritando aqui e não dá pra ouvir. Ele está mandando o juiz tomar aonde? Meu Deus, que boca suja. Chega, sai pra lá, filhote de cruz credo. Você está estragando toda a transmissão. Depois disso, na sala de reunião... Rose Cleude, Rose Nilda, Rose Mari, Rose... Rose... bem, enfim, você está demitida. Puta que pariu. Tô que nem hemorroida, tô fora de novo. No dia seguinte, na banca do seu Joanel... E aí, dona Rose Creuza, como foi a entrevista lá? Ah, você nem sabe. Eu fui do céu ao inferno, seu Jonel. Primeiro que o entrevistador estava me paquerando. Ele levou até um susto quando viu essa minha beleza aqui. Imagino. Aí nem tinha vaga, mas ele gostou tanto de mim que me contratou. Só que o amarrador morreu e... Não seria narradoide? Sim, é isso. Eu tive que falar no microfone o que estava acontecendo no campo. Mas é aquele bando de imbecil, ao invés de ficar comportado, não. Ficaram correndo atrás de uma bola que jogaram dentro do campo. Aí acho que ele ficou com ciúmes de eu ficar olhando aquele bando de homem. E me demitiu. Mas não desista, dona Rose Creuza. Porque já dizia meu avô. Água mole em pedra dura... quem tem o olho é rei. Puta, o que pariu. Como é um sotaque da Alemanha Oriental? É o mesmo da Ocidental. Puxado por R. Cai fora, porco. Der Spiegel. Cai fora, porco oriental. 15 coisas para fazer em um motel. Uhul. Vocês são safados pra caralho. Levar um megafone e gritar da sua janela. Rosana, sua cachorra ordinária! Eu sei que você tá aqui, sua lazarenta! Essa é boa, cara. Essa é difícil chegar lá, né? Tá Rosânia. Primeiro, que você tá quem aqui. É nome de Rosânia, né? Duvido que eu... Rose Creuza, né? Não, pior é se sai, né? Não. Oi? Alguém me achou? E eu tô de pé aqui. É o Pode Rir 5, especial Dia dos Namorados. O Anônimo, né? O Anônimo. Só dar um recado pro Anônimo, ele acha que a gente não sabe quem ele é. Mas eu sei, porque minha internet tem bina. Então, fique esperto. Caralho, fique esperto que nós sabemos. Vamos te pegar. Pode Rir número 6. E é isso aí, o programa Pode Rir conta com alguns quadros. Dentre eles... Deixa eu terminar que eu tô falando. Será que um ator pornô é assim, o cara fala assim, eu sou ator pornô, beleza. Se falar assim, bem, você é um profissional que faz isso. Vou ter que mandar você fazer sexo com um cara. Vai, será que o cara vai? Se ele é profissional, ele vai. Será? Será, cara? Cadê o Frota? O Frota foi faturado. Até onde eu sei, faturou. Não. Tem um filme que eu até agora não encontrei, mas disseram que tava no contrato dele que ele tinha que ser faturado. Mas você tava procurando? Até agora não encontrei. Exatamente, eu não encontrei. Mas... Gente, hoje é o programa 7, eu anotei algumas coisas aqui do número 7, posso falar? Esse programa é cultura. Muito bem. Programa número 7. 7 são os pecados capitais, de acordo com a Igreja Católica. Quais são os pecados capitais? Vamos passar vergonha, velho. Eu ia anotar, velho. Eu vou falar pra vocês alguns que eu sei. Luxúria. Ah. Luxúria. Ira. Gula. Carne. Calma. Comer carne. Não, porque não sabe, o Frajola vegetariano. Vai. Porra, agora ira, luxúria. Me perdi tudo gula, aqui agora. Ira, luxúria. Vaidade. Gula, né? Você falou? É, vaidade, ira, luxúria, gula, vaidade. 4. Egoísmo. Não, egoísmo não. É. Ira, cacete, velho. Então tá, manda. Não, vai lembrando no meio do caminho. Vai lembrando no meio do caminho. Vamos lembrar. Raiva. Ira. Ira já foi. Ira, capital inicial. É luxúria. Pecado capital. Não é? Não. Vai, vamos lembrar no meio do quadro. Última chance então. Ira. Ira. Ira não, a banda. Também. Luxúria. Luxúria. Gula. Vaidade. Puta, foda. Deus, cara. Bem, se a gente for lembrando no meio do caminho, vamos lá. 7 são as artes. 7 artes. Cinema. Cinema. Teatro. Stand-up. Não. É a oitava arte, né, cara? Como é que é? Não sabia nenhum. Não, aquele não, como é que é? Escultura, como é que é? Pintura. Pintura e escultura. Arquitetura. Arquitetura, não sei se é arte. É, não é artesanato arte. Com coisas recicláveis. Não? Meu Deus. Próximo 7. Vai. Fazendo garrafinha pet. 7 são as notas da escala musical. Isso eu sei. Essa sei, pelo amor de Deus. Então Dó, vai. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Muito bem. Tudo bem. Puta, agora o próximo vai ser bom, hein? 7 são as cores do arco-íris. Puta que merda. Anil. Anil, 3, 2, 0, 1000. Varonil. Varanil. Anil, amarelo, vermelho, azul. Azul já é. Ah, o anil é o quê? Tá. Anil é. Anil, amarelo, anil, azul, azul. Roxo, preto. Vamos pra próxima. É. Muito bem. 7 é o número de dias da semana. Esse é Vai tomar sabe, banho, né? Sábado-feira, domingo-feira. 7 são as maravilhas do mundo antigo. Cara, isso Jardim suspenso da Babilônia. As pirâmides do Egito. O muro da China. Muralha da China. Não é. Muralha da China não é. Não é. Colosso de Rhodes. Cristo Redentor. Não, puta, isso eu sabia. Cristo Redentor das novas maravilhas. Novas. A muralha da China é nova também. As novas. As cataratas são as naturais. Naturais. Tanguá. Não. E o Cristo de Pinhais aqui. O homem nu. 7 anões da Branca de Neve. Ah, quero ver agora. Bora. Quero ver. Bora. 7 anões. Zangado. Soneca. Espirro. Espio, meu? É Sonic. A Tim Espio era. Soneca. A Tim Espio era os palhaços. Não, só já foi. Soneca, não. Era Ra. Era Ra. Era Gula. Vai, vai. O cara. Não, os sete anões. Segunda-feira, Gula. Dunga. Anil. Aquele carinha que tava jogando convite pra nós. Eu não acredito. Qual que é o último set? Tem mais set? Vamos lá então. Hoje o programa é número 8. Teve um show dos caras lá que aqui? Morreram 7 pessoas. Não, ah, não. Não sei qual ano que foi o lugar. Que a galera começou a empurrar, sabe? Ah, os caras ficaram presos na. Morreu 7 pessoas. E onde é que tava o segurança nessa hora? Mas do Guns também morreu, teve uma vez, parece que foi. Não lembro não, também que aquele empurra-empurra, a galera morreu asfixiada, né? É. E aqui no Master House. Asfixiada. Axel Rose. Asfixiada. Ele incorporou a coisa. Aê! Boa noite! Oi! Programa 9! Eu queria falar só um negócio. Vocês viram assim, que só. Hoje a gente comemora uma perda de um Jackson? Sabia disso? Não tem nada, rapaz. Para de ser desinformado. O Jackson foi semana passada. Eu sabia que hoje tem um Jackson. Qual para Jackson? Jackson do Pandeiro morreu hoje, dia 10 de julho. Jackson do Pandeiro morreu hoje. Eu aprendi a tocar pandeiro. Mas faz tempo. Mas você comemorou hoje. Comemora aniversário. Comemora a data de morte. Que legal, né, velho? Cadê a música? Parabéns. Parabéns. Vamos fazer uma surpresa pra ele. Vamos lá no cemitério fazer uma surpresa. Já deve ter um monte de velhinha acesa lá. Não, é que é programa 9, eu queria homenagear minha mãe, que com 9 meses me teve. Puta caralho, legal, hein, mano. Bem lembrado. Pô, tá bom. Pô, que sacanagem, bicho. Eu tô homenageando. É. E eu quando chegar no programa 12, porque eu sou filho de burro. Um programa cover que está chegando cover. No número 10. Esperamos que ia parar no número 8, mas pra tristeza da galera, continua, estamos no 10. Exatamente. O padre da igreja onde eu via lá, o cara enchia o cálice, cara, mas enchia, mas só que eu sempre pensei, puta, então deve ser um suco. O cara dava umas goladas que eu acho que nem eu consigo tomar, cara. Tanto que eles colocam... E ele xoxava a hora. Xoxava? Xoxava a hora, tá ligado? Quando você pega o pão com café com leite e xoxa. É pecado falar xoxar a hóstia, cara. Xoxar a hóstia. Xoxar a hóstia. Por que é pecado, ué? Alguém já xoxou a hóstia aí? Xoxou a hóstia antes de comer? Programa 11 no ar. 11, um atrás do outro. Eu tinha que fazer essa piada, pelo amor de Deus. Quando você tá debaixo do chuveiro... Você tá na privada ou tá no chuveiro, toca o telefone. Não? Não. Eu toco outra coisa no chuveiro. Eu também, isso que minha mãe sempre interrompe. Afonso, anda logo! Uma semana, cara. Punheteiros anônimos, eu estou participando de um grupo. Eu chego lá e falo, já fazem 3 dias que eu não toco uma. Oi, Afonso. Oi. Punholatras. É. Quem aqui quer? Eu sou, estou há uma semana sem. Anônimos. Muito bem, Afonso. Falar em alguém ligar errado, cara. No Natal eu recebi uma mensagem errada, cara. O que tava assim? Não, tá escrito assim, meu filho, sei que a gente tá longe, mas quero Feliz Natal... Até mostrei a mensagem pra todo mundo, ó, gente. Pelo menos ganhei um feliz Natal de alguém, cara. De uma mãe. E quem que era? Anônimo? Mãe, eu tô aqui tua no mãe quarto, te ama, mãe. Mãe, se às vezes eu não falo contigo, mas não, eu tô meio ausente. Não considera isso uma distância, né? Hoje é o programa 12, então. Boa noite. Começa agora o Pode Rir. As atrações do programa de hoje, ao vivo, com o repórter Cotas. Boa noite, Cotas. Boa noite, Márcio. O programa de hoje conta com algumas atrações, dentre elas, Olimpíadas Pode Rir, Ctrl-C, Ctrl-V, Bombando na Net e Momento Gozado. Voltamos ao Estúdio 1 com o Márcio. Obrigado, Cotas. Agora vamos saber como você pode ouvir esse programa, o nosso enviado especial, Frajola. Frajola, você me ouve? Ouvo sim, Márcio. Estamos aqui diretamente da favela. Opa, alguns tiros por aqui. Eu acho que tá... Meu Deus do céu, estamos no meio de um tiroteio. Tiroteio. Corre, corre, corre, galera. Corre, galera, corre, galera. Vamos esconder aqui. Isso. Márcio, seguinte. Pra você poder ouvir o Pode Rir, tem várias opções. Né? Você pode escutar ele... Puta merda, estamos perto do tiroteio aqui ainda. Vamos correr. Isso. Você pode escutar pelo poderir.blogspot.com ou myspace.com/poderir, que tá bom pra cacete esse, hein? Ficou show de bola. Enfim, você também pode escutar... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você também pode ouvir as novidades através do Twitter. É o twitter.com/poderir. Caralho, mais uma bola. E podem, por favor, pessoal, entre na nossa comunidade do Orkut. Cacete, esse foi forte, hein? Foi forte aqui. Aqui é Frajola ao vivo. Vai, Márcio! Esse foi o nosso correspondente Frajola, então. O programa vai dando início por aqui. Dúvidas e sugestões devem ser enviadas para poderir@live.com. Uma boa noite. Jesus chegou na terra e falou: João, beije minha mão. João foi lá e beijou. Ai, Aí chegou. Não, por incrível que pareça, eu não conheço. Falou: José, beije meu pé. José foi lá e beijou o pé de Jesus. Por que Foz de Jacinto? Eu sabia diferente. Não, eu não, mas ele sabia diferente, mas não era a intenção fazer alguém rir também, era só não, aquela assim, né? Ah, João, beije minha mão. Uhum. José, beije meu pé. Por que Foges Nicolau? Também. Nicolau. Ou por que Foges Denis? É. Também dá, né? Também dá. Claro. Programa 13 no ar, então. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Oh. Então, mande sugestões para poderir@live.com. Manda lá uma sugestãozinha. Poderir@live.com, que todos nós, com muito carinho, muito amor, nós vamos pegar o seu e-mail e jogar na lixeira direto. E ainda excluir da lixeira. Excluir da lixeira. Contato, bloquear o contato, colocar como spam. E vão tomar todos os seus rabos. Ainda não é ameaça desse jeito. Não, é brincadeira. Brincadeira, não vai brincadeira carinhosa. No máximo, não. Manda assim. Ninguém manda. Manda assim. Manda. O pessoal manda. Manda nós manda, tomar sim. No cu. Manda parar com essa porra. Manda várias vezes. Mandaram mais alguma? Não, mas sério mesmo. Vai, Stefani. O Max manda. Ah, o Max sempre manda. Ô, Max. Vai se fuder. Não, ele não queria falar isso daí. Vem na cabeça. A primeira coisa que veio. Desculpa, Max. A Francine. Francine. O Frafra e a Fran. Não, então. Boa noite. Programa 14, no dia 14. Ah, no ar. Grande ponto. Tem que ser assim. Era pra ser. É bom. Boa noite. Estamos no ar com mais um programa Pode Rir. E hoje estaremos sorteando um par de ingressos para as primeiras pessoas que ligarem. Esse par de ingressos dá o direito a levar um acompanhante para o espetáculo Pode Rir, no Bar Tequim, Rua Paula Gomes, 296, todos os sábados a partir das 21 horas. Então você liga pra gente e não vai dizer alô. Diga a senha de hoje, que é biscoito recheado. Vamos ao primeiro telefonema, vamos ler. Alô? Alô? Ah, perdeu! Primeira pessoa já perdeu. A palavra de hoje era biscoito recheado. Oi, eu queria pedir uma pizza. Não, moço, você perdeu. Quanto que é a grande? Meia marguerita, meia escarola. Não, senhor, eu acho que o senhor tá equivocado, peraí, não é... Não é da pizzaria? Não, você tá ao vivo no programa, pode rir. Lanche, vocês não fazem. Não, senhor, tu és um ponto. Tu és um ponto. Não, senhor, não é. Aqui não é. Ah, então tá bom, mas pizza não tem medo. Tá, não, pronto, senhor. Obrigado. Tá, falou, tchau, vem. É, gente, eu acho que houve um pequeno problema aqui. Mas então, vamos continuando o programa agora com o sucesso das paradas musicais. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Parou. Não, vai ter que falar um parou mais animado. Cara. Parou. Senão, tipo, tá no roteiro, falar bem animado, parou. Meu nome é Márcio e estamos começando mais um programa Pode Rir. Pode Rir de número 15. Chazão. Chazão era pra... Quer dizer, Afonso, eu não levei explica, porque... Eu... Porque assim, na verdade, a gente tá... muitos termos que a gente tava falando aqui é termo regional. Afonso, explica o que é o chazão aqui. Chazão é quando o cara vem e dá-lhe uma puxada nas calças que ergue lá em cima. Mais conhecido. Na calça não, mas chá de claro. Cueca. Conhecido. Chá de cueca. Como não, mas tem cara que puxa cueca também. Nossa, não. Meu puxar essa calça. Aquele... Cuecão, mas só que é assim, ó. Em São Paulo é cuecão. Sim. Cuecão de couro em São Paulo. Se for de couro, não tem como. Não no tem Rio Grande como do puxar. Sul é cuecão de couro. Não, no Rio Grande do Sul é agrado. Caralho, velho. Boa noite, meu nome é Márcio. Estamos começando o programa 16 do Pod Rir. Come on! Então, meu nome é Márcio. Estamos aqui para a primeira entrevista do Pod Rir junto com o Arlen Santana, o eterno assessor de imagem do quadro Em Foco do CQC. Tudo bem? Beleza, meu. Prazer estar aqui. Obrigado. Valeu. É o Márcio. Não, não tá aí. Enfim, vamos lá. Me diz uma coisa, você tem algum assessor de imagem? Cara, eu tento ser assessor de mim mesmo, mas tá complicado, não consigo não. Tô precisando, na verdade, tô precisando mesmo. E por acaso, assim, tem alguma frase que sintetize isso? Tipo, Deus nos fez sua imagem e semelhança, por isso temos que cuidar da nossa bem? Tem Deus, eletricidade, nós somos as lâmpadas, que é a frase que, né, a gente vai ver com a gente. Muito bem, muito bem. Você apresentava um quadro no CQC chamado Em Foco. Hoje em dia, qual que é o seu foco? Cinema, teatro, stand-up? Ah, cara, eu gosto muito de todos. Agora, falando sério, stand-up eu tô gostando muito. Mas o que dá dinheiro é comercial. E eu gosto de fazer comercial. Mas cinema é meu foco desde o começo. Legal. Outra coisa que eu fiquei sabendo que você... Fiquei sabendo não, procuramos no Google, né? Fiquei sabendo, não existe isso. Você é tradutor de inglês e espanhol. Então eu queria que você traduzisse pra gente rapidinho umas palavras para inglês. Peixe, bola e gato. Ah, peixes, pisces, né? Pode ser uma versão North America, né? E aí, pisces, bola e gato, é isso? Isso. Então, bola pode ser em espanhol, pelota, e cat, né? Gato, ou gato, como fica. Muito bem, isso saiu muito bem, dessa, muito bem. Me diz uma coisa, você já fez propaganda para várias empresas, como NET e Microcamp. Mas a propaganda mais marcante foi o Ronaldo dando chapéu no touro. Você já usou chapéu de touro? Ah, cara, quem não usou chapéu de touro? Eu já, com certeza. Aliás, devo estar usando agora de novo. Tô aqui viajando, sabe como que é? Complicado. Outra propaganda que você fez, que foi legal, foi a Fiat, onde você fazia um dos BDs. Você não acha que você estava mais parecido com o Elvis no final de carreira? Isso que você não viu quando eu tomo ácido acetil, cara. Eu fico igual o Elvis, né? Eu sou alérgico, então fica... Não, mas parece mais o Elvis mesmo no fim de carreira, cara. No quadro lá do assessor de imagem, você falava muito no método Carl Fischer. Para quem não sabe, Carl Fischer é o inventor do método de análise da umidade contida nos produtos contidos em um medicamento. Ou seja, não sei se é esse mesmo que você estava citando. Daí só fala um pouquinho sobre Carl Fischer. Carl Fischer, na realidade, era que os caras não se ligavam, não caía a ficha. Então, cai a ficha. E aí eu inventei um nome em inglês pra ficar Carl Fischer. Sei lá, uma coisa. E o cara fez eu procurar no Google quem era Carl Fischer, eu vi. Mas beleza, tudo bem. Ficou alguma mágoa quanto à equipe do CQC? Tipo, porque se ficou, proteste já. Boa, é. Não, na realidade, muito pelo contrário, cara. Eu tenho muito contato com os caras e não é demagogia. Ah, não sei quem são meus amigos. São meus amigos mesmo, a gente se fala toda semana. Acabou o quadro e é isso, cara. Foi essa a questão. Né? Aí parece que ano que vem eu volto, os caras falaram. Os caras prometeram. Vamos ver, né? Agora fala um pouquinho sobre a peça Stand Up no Fim do Mundo, aqui com a gente. Então, é legal porque o nome No Fim do Mundo é porque a gente está no fim do mundo. Cara. Olha a política de hoje. Pensa no Sarney, cara. Nós estamos no fim do mundo. Né? Eu prometi que não ia mais falar de política. Mas na realidade é que o nome do bar que a gente faz lá chama Fim do Mundo. Por isso que a gente ficou com o nome mesmo. Ah, legal. Agora você falou em Sarney, você falou que não ia falar sobre política nem nada. Mas assim, ó, é interessante vendo como os políticos estão fazendo a gente de babaca, né? Como é a sensação de você, pelo menos por um instante, naquelas paradas, fazer eles passarem por isso, por esse vexame? Cara, isso é um... Posso falar? Tesão mesmo, cara. Foi um negócio que eu faria com mais 500 caras, sem dúvida nenhuma, que você vê agora, você fala, puta, deveria ter continuado fazendo ou fazendo coisa pior. Mas assim, outra palavra é desânimo, que não adianta, velho. Os caras, eu desanimei, por isso que eu falo, que eu não falo mais de política, que eu, a pizza, esse negócio, o Lula que era da... não era a situação, né, agora que a situação tá a mesma porcaria, não rola, velho, eu me desanimei com a política, de verdade. É, isso é sério mesmo. Agora falando um pouquinho, um tema um pouquinho mais animado, na verdade, o nosso podcast é um podcast de humor, no qual a gente tem agora, tá tendo um tema central. E o tema central desse programa que vai entrar essa entrevista é sobre desenho animado. Da infância, algum seriado, alguma coisa. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, um desenho seu, um seriado de infância que foi marcante pra você. Cara, nossa, muitos, velho. Muitos. Por exemplo, lembra dois sapinhos, cara? O Sancho Panza. Acha que viu um... Não, eram dois sapinhos. Era, acha que viu um gafanhoto, não era aquele? Não, dois ratinhos. Dois ratinhos mexicanos. Dois ratinhos, mexicanos. Não, esse aí é o... Não, é do ratinho, é o ligeirinho. Olha lá. Não, era o... Não, dois sapos, o Sancho Panza, acho que viu um gafanhoto, adorava. Pica-pau, não precisa nem falar. Chaves, cara, Chaves é sensacional, eu acho. Cavalo de fogo. E Xirra. Muito bem, né? Seguinte, então, pra finalizar, assim, nós temos uma câmera aqui de alta acessibilidade, que a gente não pode dar um freeze. Então eu queria só pra gente poder fazer um momento legal pra ficar mais fácil na edição aqui, por favor. Beleza, claro. Tem que mexer aqui, ó. Tem que mexer aqui. Essa eu não sei ainda. É isso aí. Esse foi o Arlen Santana. Obrigado, até a próxima entrevista. Valeu! Meu nome é Márcio, então estamos no programa 17 do Pode Rir. Ó, eu que trabalho em banco, já acontece bastante da porta ser de vidro e as senhoras não vê. Aí o que aconteceu? Eles colocaram uma faixa. Eles colocaram uma faixa no meio do vidro. Uma faixa mesmo pra dizer que tem vidro. Só aquela pessoa que só tinha da faixa pra cima, a parte de baixo tava livre. E a velhinha se abaixou na porta. Cara, mas sabe que você vê a cara da velha esticada assim no meio da porta, assim, pá, cara, fez aquele barulhão, cara. Puta, não tinha como rir da velha, mas a gente riu por dentro, isso cara. É foda isso. Foda, cara. Foda. Não, e no banco também tem a porta giratória. E antes de chegar na entrada tem um vidro. Então, é nesse vidro que ela bateu. Ah, então eu bati. Eu dei, mas não me abaixei, eu tentei pular. Tipo que nem loira. Indiana Jones, né? Aí o segurança ficou só assim. Tá bom, né? Né? E quer ver uma que eu bati também, pô? Ok, meu nome é Márcio e estamos começando o programa 18 do Pod Rir. Clássico, meu vizinho. Eu fui o primeiro ali, perto de casa ali, a comprar um som com um CD. Walkman. O som com CD mesmo, que todo mundo era fita e disco. Aí, e daí era pobre ainda. E o primeiro era pobre. É, justamente. E o primeiro CD que eu comprei era um CD dos Mamonas, foi em 94, logo que eles lançaram. Então, aí eu coloquei e eu falei: "Cara, ó, escuta isso que legal". Ele começou a ouvir, aí terminou o CD. Eu falei, não, tava nas últimas músicas, eu falei, não, escuta mais. Daí ele falou, faz o seguinte, eu vou tomar café, depois a gente escuta o lado B. Meu nome é Márcio Silva, estamos aqui no programa número 19. É uma explosão de surpresa nesse programa. Como diz, opache. Opache, esse. Fila esse. Alô? Tô ouvindo? Alô? Alô? Eu acho que tem uma nebulosa atrapalhando. Alô? Alô? Alô, tô ouvindo. Alô, aqui é do Pode Rir, nós gostaríamos... Gente, ele tem a idade igual a minha. Gente... Oi, tudo bem, pessoal? Tudo uma maravilha. Vem cá, eu tô ligando aí pra saber. Aí é da padaria? Sim, é sim. Tem bom dormido? Tem. Então acorda ele pra mim. Poxa, droga. É do pessoal do podcast? É pode do podcast, rir. Pode rir aqui. Que legal, já ri bastante aqui. Eu ri porque chegou um novo amiguinho, o Michael Jackson. Gente, ele anda pra trás aqui no céu. Ah, me diga uma coisa, como é que tá o Mussunzes? A coisa tá preta pra ele. Estamos começando mais um programa, o primeiro programa de 2010, o programa número 20 do Pode Rir. Madre Teresa de Calcutá. De Calcutá, foi uma que morreu também. Morreu também. Ela é de Calcutá. De Calcutá. A Madre Teresa é de Calcutá. Ela chegou no céu... Calcutá, né? Pra onde que o Chaves foi? Foi, não. Foi pra Bariloche. Não, é... Bariloche, cara. Nossa, Bariloche é marca de bolacha. Esquece, esquece. Acapulco. Acapulco. Madre Teresa de Acapulco. Ao som do Traje Rigor, começamos o programa 21 do Pode Rir, né, Afonso? Imagina a namorada. Amor, tem uma proposta pra você. Lembra que todo ano você vem... Ai, me dá teu cu, me dá teu cu. A gente vai... Hoje vamos eu te dou só o dedinho. Vamos fazer. Assina aqui. Você... Eu me responsabilizo por colocar só a cabecinha, lambuzar meio dedo, colocar a camisinha. Tem, ó, vamos por partes. Vamos comprar o um material cirúrgico, porque porra, um procedimento. Que merda é essa, velho? Que, ah, ei, não, cara. Que cu de ouro é esse? Passa uma semana só no dedo, meu. Vou bater punheta então, né? Já o dedo eu fico com o meu. É, eu quero ver quando ela ensinando a fazer dupla penetração. Ai, ai, ai. Nós estamos aqui agora com o Goro. Vamos para uma salva de palmas na força. Caralho, velho. Na aula de catecismo, o padre diz: como vocês sabem, o nosso primeiro pai foi Adão e a nossa primeira mãe foi Eva. Nisso, uma das crianças interrompe: não é verdade, professor. Como não é verdade? Pergunta o padre aborrecido. O meu pai diz que nós somos descendentes do macaco. Olha, meu filho, seus problemas de família não me interessam. Opa, tá começando com uma homenagem a João Cotas. Mentira, mentira. Queria mandar... Eu acho que a gente volta em outro corpo. Às vezes num corpo melhor, às vezes num corpo igual ao do Jefferson. Cada um, né? Cada um tem a arma que tem, né, meu amigo? Você não tem culpa. Já o Afonso não voltou em corpo nenhum. Coitado do cara que voltou no meu corpo. Cara, né? Já o Afonso não tá em corpo nenhum. Caralho, cadê o resto do corpo? Pô, eu vi só a cabeça e nariz, o cara falou. E orelha. E pinto. Ah, é. Não pode falar pinto nesse programa. Nesse programa pode falar pinto. Aqui não pode falar pinto, fala cajado. Cajado, aí, ó. Pode ser, já trocou. Moisés teve um bem famoso, por sinal. O cajado chegou a abrir um mar, né, bicho? Eu queria abrir umas pernas e abrir um mar. Que cajado é esse? Me passa o segredo desse cajado. O que você come pra deixar o cajado assim, né? Muito bem, programa 23 começando. Então vocês estão ouvindo a primeira parte do programa 23. Vassoura atrás da porta, espanta a visita. Espanta mesmo. Eu escondi a vassoura da minha sogra, ficou um mês sem lá em casa. Não achava meio de transporte. E rodo? Rodo faz o quê? Passei na chuva. Puta, desculpa, não entendi. Uma tradição escocesa chamada First Footing, algo como primeiro a pisar, diz que a sorte que você terá no ano vindouro depende de quem for o primeiro a entrar na sua casa. Caso seja um estranho de cabelo escuro segurando um pedaço de pão, uma moeda de ouro ou um pedaço de carvão, não se pode esquecer de lhe servir uma bebida forte e um bolo de frutas embebido em uísque para ter sorte o ano todo. Caralho, que vai ser ritual, né? Salado, né, cara? Que vai ser ritual, né, meu amigo? O cara que vai entrar com pão na sua casa. Meu amigo, eu não tinha nada pra trazer pra você, eu trouxe um pão aqui. Jack Sparrow, só pode ter sido Jack Sparrow que escreveu essa porra aí. Cabelo escuro, velho. Ah, você dá um pão olhado no uísque. Você dá uma garrafa de rum. Você dá um pão pro cara e fala pra não dizer que vai ser a seco, tá aqui um uísque. Toma um uísque pra você chorar. Deixar o pão, né? Outro mito. Os sanduíches do McDonald's seriam feitos de carne de minhoca. No isso Brasil, eu já ouvi. Geralmente dizem ser uma espécie de minhocussu. Minhoca hambúrguer. Minha hambúrguer. É, mecnhoca. É o mais novo lanche aí. Você quer o número 2? Não, mecnhoca. Simpatias, não, vai jogar em nada. Simpatias e superstições é o programa 23B 23. No ar. Todo mundo tem superstição do pé direito, cara. Acordar com o pé direito? Sair de casa e entrar em qualquer lugar sempre tem que ser com o pé direito pra evitar o azar. Pois e o Saci? Qual perna que é dele? Mas o Saci tem a perna. Mas o Saci tem a... Qual que é não, a perna dele? Tem a perna no meio, tipo, tá ligado? Não é nem pra direita, nem pra esquerda. Não, ele é... não tem toquinho, acho que ele não tem, acho que não tem nada. Não, aquilo lá não era a perna, Afonso. Você tá confundindo, né? Você confundiu, é mais Saci, cara. E ele falou que ia colocar o tênis nele. Calça meia, né? Calça meia. Ele falou pra eu fazer massagem no pé dele. Caralho. Meia do avesso. Se você colocar a meia do avesso, não se preocupe. Sinal que uma boa notícia está pra chegar. Não, se eu colocar a meia do avesso, você é um idiota. Porque vai tomando. Porque é que nem calcanhar, né, meu? Por isso que eu boto a meia de qualquer lado. Que assim não tem problema com calcanhar, né, cara? Que eu boto. Tem 10 calcanhar na minha meia. Já pra não errar o jeito de pôr, tá ligado? Porque ninguém presta atenção nisso, né, cara? Quem que é a pessoa que coloca e fala. Aí fica aquele tufinho pra cima, né? Correto. Ah, calcanhar não, que velho. Calcanhar, vou trocar. Posso contar uma história? O ruim é. O ruim conta é meia, aí, conta aí, conta a história. É meia aí, boca de sino, né, cara? Aquela meia sem laje. Meia boca de sino aí. É uma das novas modas, né? Você coloca a calça, meia fica por cima. Isso é azar, né? Meia boca de sino dá azar. Olá, tudo bem? Começando o Pode Rir, tamanho 24. Número 24. Nego vai lá e faz faculdade 4 anos, faz pós-graduação, faz mestrado. Faz o quê? Pós-graduação. Você tá me atrapalhando aqui, meu raciocínio. Faz pós-graduação. Pós-graduação. Ele faz uma pós-graduação, bota o chapéuzinho na piroca ali. Mergulhador de esgoto. Um grande profissional. Boa aí. Boinha, tem boinha essa profissão. Vai lá no mar pra ver coral. Não, pra que coisa melhor, mergulhador de esgoto, meu amigo. Sem dúvida, a profissão mais nojenta coral, até agora. Ah, mais nojenta que colocar o dedo colocar no a cara cu no cu do bicho. Ah, tá bem, mas... Mas é que no esgoto tem o cocô de todo mundo, né? Ah, e daí? Pô, e daí? É cocô tamanho normal. Eu tô pegando cocô na fonte. Eu tô indo na fonte ali buscar. Fonte, eu tô pegando cocô fresco. Eu tô ali no pé de cocô, no cocôzeiro. Não é no pé, no cu. Eu tô ali no cocôzeiro. Na verdade, gente, esse programa é um vônus extra, já dizia nosso amigo... Hélio Barbosa. Vamos começar hoje, o programa é sobre o quê? Histórias infantis. Lembra que você falava, mãe, lê uma historinha pra mim. Sua mãe falava, filho, eu não sei ler. Eu só fui até a quarta série. Pinóquio. Pinóquio nada mais é que aquele cara que o que acontece? Ele mente, o nariz dele cresce. Se fosse fazer um pornô, né, cara? Deu o cara, cada vez que ele mentisse, crescia. Pinóquio. Pinóquio. Pinóquio ia ser boa, velho. Seria o Pinóquio aí, ó. Como seria o Pinóquio 2? É? De Pinóquio 2 seria foda, né? Eu queria me ver mentindo. E o pior, né, cara? Vai falar a mentira dele, né, cara? Chama como que ia ser isso, né, cara? Cada mentira cresceu a piroca. Pinóquio. Que porra, né, velho? Boa pra caralho, velho. Podia estar ficando escutar uma dessa. Estamos começando mais um episódio do Pode Rir, número 20. Já perdi as contas, gente. 23D. 23F. Número 25, eu acho. Colombo foi aquele cara que colocou ovo em pé, você sabia dessa história? Tem até uma cidade aqui, né, da região metropolitana. Tem até. Colocou ovo em pé. É sério? Não, reza a lenda, que o cara, a primeira pessoa colocou tem um até ovo então, em pé. Ah, pensei que tem Colombo Pascal. Ótimo, começamos maravilhosamente bem. Para, eu não tenho nada contra gay, não tenho nada. Contra negro também não. Se eu tivesse um quintal maior, eu criava um casalzinho. Maldade, brincadeira, gente. Estamos aqui no Pod Rir número 23D. De novo? É 23D. 26, eu acho que é o 26. É o 26, irmão. O autodeclarado psíquico Uri Geller. Afonso, quem foi Uri Geller, Afonso? Uri Geller, os irmãos do Oasis. Cortava garfos, Uri Geller. Eles cantavam no Oasis. Uri Geller... Puta, eles mesmos. Que é? Uri Geller e Origami. Era dele. E agora com vocês, Uri Geller e Origami. Alguém de vocês acredita no aquecimento, hein? Eu acredito, até falei do sol. Aqui, ó, só um pouquinho. Isso é importante falar. Essa é a contribuição. Ah, falou merda agora, hein? Só abre só abre o cu pra falar merda. Só abre o cu pra falar bosta, cara. Maias famosos: Wolf Maia, Tim Maia, Zé Maia. Ai, que burro, dá zero pra ele. Tim Maia. Não, Zé Maia. Maia. É Zé Maia. Zé Maia. Maia. Será que tem mais Maia? Vamos ver. Tim Maia. Tem. Wolf Maia. Tem minha calça que é de Maia. Maiara Magri. Nossa, nada a ver. O que é a tua calça aqui? É de Maia. Maiação. Peguei ela. Ah, tem um que tá acontecendo muito. Maiemoto.